todos os suspeitos mortos e que a polícia aponte quais crimes cada um cometeu. A polícia confirmou apenas a identidade de 3 dos 27 suspeitos mortos: Richard Gabriel da Silva Ferreira, de 23 anos, Rômulo Oliveira Lúcio, de 29, e Isaac Pinheiro de Oliveira, de 22. Eles aparecem na denúncia do Ministério Público e são apontados como soldados do tráfico. Mesmo sem a identificação da maioria dos mortos, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou em Brasília que todos são criminosos. Tudo bandido, né? Então, pô, entra um policial, né, numa operação normal, leva um tiro na cabeça de cima de uma laje, né? Lamentavelmente, né, essas quadrilhas do narcotráfico, né, elas são verdadeiras narco-guerrilhas, têm controle sobre determinadas áreas. É o problema da cidade do Rio de Janeiro, que já levou várias vezes a que as Forças Armadas fossem chamadas para intervir. O governador Cláudio Castro publicou um vídeo para defender a ação da polícia na favela do Jacarezinho. Foram 10 meses de trabalho de investigação que revelaram a rotina de terror e humilhação que o tráfico impôs aos moradores. A reação dos bandidos foi a mais brutal registrada nos últimos tempos. Armas de guerra, prontas para repelir a ação do Estado e evitar as prisões a qualquer custo. Desde o ocorrido, determinei total transparência ao processo. 6:11 agora. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o embaixador chinês no Brasil na tentativa de reduzir os danos depois dos ataques do presidente Jair Bolsonaro à China. Essa semana, Bolsonaro insinuou que a China inventou o coronavírus para fazer uma guerra química e prejudicar a economia de outros países. As críticas foram feitas no momento em que o Brasil mais precisa de insumos chineses para a produção das duas vacinas mais aplicadas no país, a Coronavac e a AstraZeneca. Também participaram do encontro com o embaixador os ministros das Relações Exteriores, da Economia e representantes da Fiocruz e do Butantan. Depois da reunião, o ministro Marcelo Queiroga disse que não há crise na relação com a China. Discutimos diversos assuntos, entre eles essa questão do IFA, e relação absolutamente normal. Ele, assim, mencionou alguma coisa, que foi fechado, que foi mensagem do presidente? Não, isso aí é um tema superado, né? Isso aí é um assunto que não está em pauta. O que está em pauta é as relações positivas que o Brasil tem com a China, e nós temos aqui essa parceria com Fiocruz, que recebe o IFA da AstraZeneca, com o Butantan, que recebe o IFA da Sinovac, e a possibilidade de colaborações futuras até para ampliar outras parcerias. Apesar do otimismo, Queiroga não deu nenhuma previsão de quando chegará o novo carregamento do IFA para a fabricação da Coronavac, que está previsto para o final de abril. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, confirmou que a entrega de novas doses da Coronavac pode ser paralisada neste mês por falta de insumos importados da China. O IFA que estava disponível, ele foi processado na primeira fase, que é o Envase. Ele continua no controle de qualidade até a liberação. Então, isso sim, as vacinas ainda estão em processo e serão liberadas até o dia 14. Isso do ponto de vista da produção. Com relação à nova partida de matéria-prima da China, nós temos uma previsão confirmada de 4 mil litros, mas não temos a data definida ainda, que deve chegar, no máximo, esperamos, até o dia 18 desse mês. Né? Então essa é a situação do momento. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 1.300 cidades ficaram sem vacinas para a aplicação da segunda dose nesta semana. O consultor da entidade, Eduardo Strans, alertou que o atraso da aplicação da dose de reforço pode pôr em risco a eficácia da imunização. Ele atribuiu a falha ao Ministério da Saúde. Não cumprimento do prazo pode acarretar aí problema na imunização, né? E também, desde o princípio, né, desde março do ano passado, a Confederação sempre foi muito enfática, né, que o SUS já existe, o Programa Nacional de Imunização já existe e tem responsabilidade nas 3 esferas do governo, né? Então, houve, né, e ainda está havendo, uma falha, né, na coordenação desse sistema que deveria ser feita pelo Ministério da Saúde. Até agora, quase 35 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, o que corresponde a 16,49% da população. A dose de reforço foi aplicada em apenas 8,3% dos brasileiros. O Brasil registrou nesta sexta-feira 2.217 mortes por Covid-19. No total, já são 419.393 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados, mais 15.087.000 brasileiros foram contaminados. 6:15. O Ministério da Saúde tirou da página oficial na internet orientações sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid. O documento apagado tinha indicações de tratamento precoce, entre elas o uso de cloroquina, que não tem eficácia comprovada contra a doença. A nota é de agosto de 2020, da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, e foi retirada do ar um dia depois do depoimento do ministro Marcelo Queiroga na CPI da Covid. Durante o depoimento, o ministro foi questionado inúmeras vezes sobre a cloroquina, mas fugiu das perguntas para não entrar em confronto com o presidente Jair Bolsonaro, que defende o uso do remédio. Ontem à noite, o ministro foi questionado sobre a decisão do ministério. Marcelo Queiroga não quis dar detalhes, mas disse que haverá novidades sobre o assunto. Já falei de maneira detalhada a respeito desse assunto na CPI. Né? Então vocês aguardem que em breve teremos já um protocolo sobre o tema na forma da lei. Existe um regramento legal a respeito desse assunto, vamos esperar. Isso não é o fundamental agora, o fundamental é vacinar a população brasileira. 6:16. A defesa do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, avalia entrar com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para evitar que ele responda algumas perguntas na CPI da Covid-19. O depoimento do general foi remarcado para o dia 19 deste mês, depois que ele alegou que poderia comparecer na quarta-feira passada, que não poderia comparecer na quarta-feira passada por estar em quarentena. O ex-ministro também quer ser acompanhado de um advogado durante o depoimento. Como testemunha, Pazuello é obrigado a responder a todas as perguntas. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que o general é investigado pelo Ministério Público e precisa dar explicações na comissão. Não existe só a investigação na CPI. Existe um processo também na PGR, né? Que não vai cessar amanhã. Eu acho que a CPI, inclusive, é um bom lugar para esclarecer um monte de coisa, que ele pode esclarecer não só para a CPI, mas também para o Ministério Público Federal, que está investigando ele. 6:18. A Prefeitura do Rio de Janeiro flexibilizou as medidas restritivas um dia depois de o Estado bater recorde em número de casos da Covid-19. Bares, restaurantes e quiosques da capital fluminense não têm mais hora para fechar. As praias também estão liberadas no fim de semana. O prefeito Eduardo Paes alegou que o que houve foi um atraso nas notificações. A secretaria, nos últimos dias, acelerou o seu trabalho de digitação dessas informações. Então, na verdade, esse recorde de casos não significa dizer que efetivamente aconteceu um recorde de casos ontem. O que eu diria é que houve um recorde de digitação na secretaria. A gente não pode mais ficar acumulando dever de casa de digitação, porque isso, obviamente, vai transformando os dados em algo distante da realidade. É óbvio que quando você flexibiliza, fica mais difícil a gente fiscalizar. Nós vamos observar esse fim de semana e se a gente perceber que alguns locais tradicionais virou aquela bagunça de novo, nós vamos estabelecer medidas restritivas específicas para esses locais. Em São Paulo, o governo prorrogou por mais 2 semanas a fase de transição do plano de quarentena, mas relaxou algumas regras. A partir de hoje, serviços como bares, restaurantes, salões de beleza podem funcionar das 6 da manhã às 9 da noite. A capacidade de público foi ampliada de 25% para 30%. Mesmo com mais de 2.000 novas internações pela Covid por dia, o secretário-executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, não acredita numa terceira onda por causa das flexibilizações. Os indicadores que nós temos hoje são de redução de novos casos, nas últimas semanas redução das internações e redução no número de óbitos. Nós não acreditamos que esses indicadores estejam apontando a uma tendência de uma terceira onda. Então, nós temos que trabalhar objetivamente em cima dos dados que nós temos. Não existe esse indicativo. Agora, todo cuidado é pouco. Nós vamos continuar com as recomendações de redução de mobilidade, de distanciamento físico, cuidados com higienização, utilização de álcool gel, o uso da máscara sempre e pedindo às pessoas que, se não precisarem sair, que elas permaneçam em casa. 6h20. Eu quero estar junto a ti. Morreu na tarde desta sexta-feira, no Rio de Janeiro, aos 77 anos, o cantor e compositor Cassiano. Ele estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. A causa da morte não foi confirmada. Te amo. Cassiano compôs vários sucessos da música brasileira, os principais gravados pelo cantor Tim Maia, como Primavera, que você ouve agora, e Eu Amo Você. Entre seus maiores sucessos também estão Coleção e A Lua e Eu, que foram trilhas de novelas da TV Globo. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A Lua e Eu. 6h21. Caminhando pela estrada. E hoje, ainda hoje, tem o Mundo Corporativo e sua marca vai ser um sucesso com Milton Jung dentro do Jornal da CBN. Fechado desde março deste ano por conta da pandemia, o museu... Hoje nós vamos conversar com Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft para a América Latina. Para inspirar as pessoas a trabalharem de forma compartilhada e na troca de experiências, ele criou uma palavra que nos remete à ideia do trabalho em rede, People Chain. No People Chain, assim como no Blockchain, a gente não está limitado, então, a uma fronteira física, né? E quando a gente se alia a grupos, comunidades virtuais, por exemplo, que nos conecta com pessoas de todas as partes, a gente tem a possibilidade de usufruir tudo que esse ecossistema oferece e aí crescer como profissional e como pessoa. Saiba mais ouvindo o Mundo Corporativo, que começa às 8h10 da manhã. Um pouco mais cedo, eu converso com Jaime Troiano e Cecília Russo sobre gestão de marcas. O Sua Marca Vai Ser um Sucesso começa às 7h55 da manhã. Até mais! Fica ligado aqui na CBN, vamos juntos até às 9 da manhã deste sábado com as principais notícias. E a gente pode conversar pelo meu e-mail, debora.freitas@cbn.com.br, ou pelo link Fale com o Âncora, disponível lá no site da CBN. A nossa programação você também acompanha pelo YouTube da CBN e pelo Globoplay. Não precisa ser assinante, basta baixar o aplicativo e nos assistir, nos acompanhar no seu celular ou na sua TV. 6h23, vamos agora para um breve intervalo. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas. Seis horas 23 minutos agora, o maior museu a céu aberto do mundo, o Inhotim, reabriu as portas para visitantes. A retomada foi possível devido a recentes quedas nos índices da pandemia em Minas Gerais. Para evitar aglomerações, o espaço vai receber apenas 10% da capacidade de pessoas. Fechado desde março deste ano por conta da pandemia, o Museu Inhotim, que fica na Grande BH, reabriu para o público nesta sexta-feira. O maior museu a céu aberto do mundo vai funcionar às sextas, sábados, domingos e feriados, com limitação de público, no máximo 500 pessoas por dia, ou seja, 10% da capacidade total. O uso de máscara é obrigatório dentro do parque. De acordo com a administração do Inhotim, a retomada foi possível depois que o governo de Minas Gerais e a prefeitura de Brumadinho flexibilizaram as regras de circulação de pessoas. O museu fica em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. A região foi classificada pelo Estado como onda vermelha, o que significa que espaços culturais podem voltar a funcionar. Para garantir a segurança de visitantes, funcionários e da comunidade de Brumadinho, o Inhotim segue protocolos de segurança elaborados por uma consultoria especializada, liderada pelo infectologista Carlos Starling. O médico faz parte também do Comitê de Combate à Covid da Prefeitura de Belo Horizonte. A administração do museu informou que esses protocolos já foram adotados em reaberturas anteriores durante a pandemia, no ano passado e em fevereiro deste ano. Segundo o diretor-presidente do Inhotim, Antônio Grassi, o método teve bons resultados. Fomos muito bem sucedidos, seguindo os protocolos de segurança e o trabalho que fizemos anteriormente. Nós não tivemos, na verdade, nenhum registro e também tivemos uma colaboração muito grande, tanto dos visitantes como dos nossos funcionários, né, para os procedimentos que a gente vinha atuando. E daí considerarmos muito bem sucedida a experiência. E a gente espera, então, que ela continue dando certo como deu das outras vezes. O Inhotim tem obras de arte espalhadas pelo jardim e possui também galerias fechadas. Nesses locais, o número de visitantes é limitado. Mesmo nos espaços abertos, a orientação é para que as pessoas mantenham uma distância de 1,5 metro. E há também álcool em gel disponível em vários pontos do museu. Além disso, a temperatura dos visitantes é verificada na entrada. O Instituto abriga cerca de 700 obras de arte contemporânea de mais de 60 artistas de quase 40 países. O Jardim Botânico de Inhotim tem mais de 4 mil espécies raras de plantas, vindas de todos os continentes do mundo. As 19 galerias permanentes do museu têm obras de artistas renomados como Tunga, Cildo Meirelles, Hélio Oiticica, Adriana Varejão, Cláudia Andujar, entre outros grandes nomes. De Belo Horizonte, Laura Marques. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas. Vamos falar agora de vacinação. A entrega de novas doses da Coronavac pode ser paralisada neste mês e retomada apenas em junho. O risco é calculado pelo atraso na importação de matéria-prima para a produção da vacina da China para o Brasil. A previsão de chegada de um novo lote de insumos ao Instituto Butantan vai até o dia 18 de maio. Nesta sexta-feira, o governador João Dória se vacinou com o imunizante. Os entraves diplomáticos para exportação de matéria-prima da Coronavac da China para o Brasil podem levar à paralisação da entrega de doses da vacina a partir da segunda semana de maio. As falas do presidente Jair Bolsonaro de ataque à China levaram a atrasos nas negociações. De acordo com a nova previsão do Butantan, o lote de insumos para a produção do imunizante deve chegar até o dia 18 de maio. Como o prazo de produção da vacina em solo brasileiro é de 15 a 20 dias, uma nova distribuição de doses da Coronavac pode voltar a acontecer apenas na primeira semana de junho. O diretor do Instituto Butantan de Mascovas afirmou que toda a quantidade de matéria-prima disponível em solo brasileiro já foi envasada. O IFA que estava disponível, ele foi processado na primeira fase, que é o envase. Ele continua no controle de qualidade até a liberação. Serão liberadas até o dia 14. Com relação à nova partida de matéria-prima da China, nós temos uma previsão confirmada de 4 mil litros, mas não temos a data definida ainda. E deve chegar no máximo, esperamos, até o dia 18 desse mês. As doses que estão em fase final de produção no Butantan serão entregues até o dia 14 de maio. Serão mais de 4 milhões de doses entregues ao Plano Nacional de Imunização até esta data, finalizando os 46 milhões de doses da primeira leva prometida ao Ministério da Saúde. Mesmo com a Coronavac em falta, o governador de São Paulo, João Dória, se vacinou com o imunizante do Instituto Butantan nesta sexta-feira na capital paulista. Ele tem 63 anos e tomou a primeira dose. Pelo menos 32 cidades do estado estão com estoques baixos do imunizante. Na cidade de São Paulo, a prefeitura tem utilizado as poucas doses disponíveis apenas para garantir a aplicação da segunda dose. No entanto, o governador escolheu se vacinar em uma unidade de saúde estadual, na qual a administração municipal não tem controle das doses. O governo do estado justificou a vacinação do governador, dizendo que o recebimento de mais vacinas nesta semana permitiu a aplicação da Coronavac em primeira dose. Dória foi vacinado pela enfermeira Mônica Calazans, a primeira brasileira a ser imunizada contra o coronavírus. De São Paulo, Vitória Abel. 6h30 agora, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Sábado, 8 de maio de 2021. O Brasil registrou 2.217 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 419.393 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados, mais 15.087.000 brasileiros foram contaminados. Mais de 78 mil diagnósticos foram registrados somente nesta sexta-feira. Os números são do Consórcio de Veículos de Imprensa, com base nos dados das secretarias estaduais de saúde. Os setores de serviço e comércio passam a funcionar em horário ampliado a partir de hoje no estado de São Paulo. O governo prorrogou por mais 2 semanas a fase de transição de controle das medidas restritivas de circulação e retomada econômica. Serviços como bares, restaurantes e salões de beleza podem funcionar das 6 da manhã às 9 da noite e a capacidade de público foi ampliada de 25% para 30%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o embaixador chinês no Brasil na tentativa de reduzir os danos depois dos ataques do presidente Jair Bolsonaro à China. Esta semana, Bolsonaro insinuou que a China inventou o coronavírus para fazer uma guerra química e prejudicar a economia de outros países. Depois da reunião, o ministro disse que não há crise na relação com a China, mas não deu nenhuma previsão de quando chegará o novo carregamento do IFA para a fabricação da Coronavac, que estava previsto para o final de abril. O governo argentino e a oposição chegaram a um acordo para adiar as eleições primárias e gerais devido ao aumento de casos da Covid-19. As eleições primárias, que deveriam ser realizadas em 8 de agosto, serão adiadas para 12 de setembro, enquanto as eleições gerais, marcadas para 24 de outubro, ocorrerão em 14 de novembro. Com uma população de 45 milhões de pessoas, a Argentina já registrou mais de 3 milhões de casos de coronavírus e mais de 66 mil mortes pela doença. No horário de Brasília, 6h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas. E nós voltamos a falar sobre vacina, que é a principal arma para combater a pandemia. Você ouviu aqui no começo do Jornal da CBN que apenas 35 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, que representa 16,49% da população. Governadores e senadores pressionam pela vacinação, pela aprovação, ou melhor, da vacina russa Sputnik, que foi rejeitada pela Anvisa. O governador do Piauí disse que a decisão causou mal-estar com a Rússia e pediu ajuda ao Senado para mediar o diálogo com a agência. Ainda inconformados com a decisão da Anvisa, governadores, senadores e até o presidente da empresa União Química cobraram explicações dos diretores da agência sobre a vacina Sputnik. Em uma reunião na comissão externa do Senado nesta sexta-feira, o governador do Piauí pediu ajuda do Congresso para mediar o diálogo com a Anvisa e disse que os governadores do Nordeste estão dispostos a monitorar possíveis efeitos colaterais da vacina. No mês passado, a agência negou a importação de doses e apontou uma série de problemas, incluindo a possibilidade de que o vírus fosse replicado nas células. Wellington Dias, do PT, disse que a decisão da Anvisa causou um mal-estar com a Rússia. Não bate a regra do vírus replicante que foi citado. Isso causou um mal-estar internacional. Eu tive que ir com meus colegas governadores agora, a embaixada da Rússia e o governo da Rússia, para não perder o contrato, porque eles sentiram-se ali com a forma como foi colocada. Sobre uma vacina que está em uso em 64 países nesse instante, numa situação delicada. O diretor da Anvisa, Alex Machado Campos, repetiu algumas informações. Disse que a Anvisa procurou 62 países que compraram a vacina e que 23 responderam que ainda não estão usando a Sputnik. Ele afirmou que a agência está mais flexível por causa da pandemia, mas reforçou que ainda faltam muitos dados, inclusive sobre efeitos adversos. Tenho mais outras dezenas de países que trouxeram informações de reduzida vacinação, valores ínfimos ainda. São informações ainda de que essa vacinação em massa ela ainda não teria ocorrido nesses países. O fato é que esses países têm pouca vacinação, alguns deles nem têm agência reguladora ainda. Não se restringe à questão do adenovírus replicante. São um conjunto de informações que nós não conseguimos estancar, conseguimos superar ainda por falta de informações. O Ministério da Saúde comprou 10 milhões de doses da Sputnik e os governadores do Nordeste outros 38 milhões. As doses seriam importadas, mas o laboratório brasileiro União Química também fechou uma parceria com a Rússia para tentar produzir a vacina no Brasil. O presidente da farmacêutica, Fernando de Castro Marques, criticou o monopólio do Butantan e da Fiocruz na produção de vacinas, institutos públicos denominados por ele de empresas, e defendeu a fabricação pela iniciativa privada. Não tem cabimento ficar mendigando vacina pelo mundo. E vacina na mão de duas companhias, praticamente Instituto Butantan e Fiocruz. Então, essa concentração, eu acho que é uma coisa que nós estamos pagando preço nisso. Porque acabou criando grandes duas empresas e monopolizando o negócio. Essa questão da vacina no país. A produção nacional da Sputnik também depende de aprovação da Anvisa. Os diretores disseram que esperam receber dados que comprovem a segurança da vacina e que inspecionaram duas fábricas que produzem vacina animal para avaliar a possibilidade de produzir vacinas nesses locais. Na terça-feira, o consórcio Nordeste enviou à Anvisa novos documentos sobre a Sputnik. Em meio à pressão, o Maranhão pediu ao Supremo Tribunal Federal que a agência aprecie com urgência excepcionalíssima a nova documentação. De Brasília, Thaisa Oliveira. E justamente por causa da falta de vacinas, a Índia registrou pela primeira vez mais de 4 mil mortes por Covid-19 em 24 horas, após contabilizar mais de 400 mil novos casos. A informação foi confirmada pelo governo do país neste sábado. Situação muito crítica por lá. As novas mortes elevam o número total de óbitos na Índia para 238.270 desde o início da pandemia. O país tem mais de 21 milhões de pessoas que tiveram ou têm um novo coronavírus. Especialistas estimam que o pico das infecções no país será alcançado no final de maio. A situação em Nova Delhi, em Mumbai, está se estabilizando com a chegada de cilindros de oxigênio e o aumento de leitos hospitalares, mas o coronavírus está se espalhando rapidamente nos estados do sul e nas áreas rurais. Karnataka ordenou um bloqueio de 2 semanas a partir de segunda-feira em uma tentativa de impedir a propagação do vírus. Bangalore, que registrou 1.907 mortes por coronavírus em abril, registrou mais de 950 nos primeiros 7 dias de maio, em uma semana quase 1.000 mortes. O aumento da taxa de mortalidade é atribuído à falta de oxigênio e também de leitos de terapia intensiva. A cidade de 9 milhões de habitantes impôs restrições ao tráfego no dia 25 de abril, mas ainda não conseguiu reverter essa curva. Casos e mortes por coronavírus também dispararam no estado de Bengala Ocidental desde as eleições marcadas por grandes comícios políticos. A principal cidade, Calcutá, sofre com a falta de oxigênio e de camas. 6h39, vamos a um breve intervalo. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade.

para esclarecer um monte de coisa, que ele pode esclarecer não só para a CPI, mas também para o Ministério Público Federal, que está investigando ele. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, apresentou um requerimento para obrigar que Pazuello entregue o resultado de um teste para a Covid. Trata-se de uma reação à visita que o general recebeu na quinta-feira do ministro Onyx Lorenzoni, mesmo após anunciar que estava em quarentena por ter tido contato com infectados pelo coronavírus. Segundo Randolph, o caso pode ser caracterizado como obstrução de justiça. O que eu acredito que a CPI tem que debater agora, à luz desse fato novo, é a necessidade que se tem de requisitar o exame do senhor Eduardo Pazuello ou não. Por outro lado, é um negócio lamentável e triste, né? É muito triste um ex-ministro da Saúde, general do Exército Brasileiro, se prestar uma circunstância como esta. No mínimo, é infração à ordem sanitária. Receber pessoas estando infectadas em sua casa. É no mínimo. No máximo, é obstrução à investigação. Na próxima semana, estão previstos os depoimentos dos presidentes da Pfizer, do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. Senadores da ala majoritária avaliam pedir a quebra dos sigilos de Weingarten para avançar na investigação sobre o chamado Gabinete do Ódio, que atua no Palácio do Planalto. De Brasília, César Feitosa. E em meio às discussões sobre quebra de patentes para vacinas, o ministro das Relações Exteriores se reuniu com uma representante dos Estados Unidos. Carlos França pediu mais detalhes sobre a posição norte-americana e sinalizou que nada pode ser feito de forma unilateral. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, se reuniu com a representante de comércio dos Estados Unidos para tratar da queda de patente para as vacinas contra a Covid-19. O Brasil vem defendendo a manutenção das patentes. Entretanto, com a mudança de postura anunciada pelo presidente norte-americano Joe Biden, o chanceler brasileiro disse que se fosse para atender aos interesses do Brasil, o governo também poderia mudar de opinião. Um diplomata do Itamaraty disse à CBN que o ministro pediu mais detalhes sobre a posição norte-americana e que nada será feito de forma unilateral. Ele também disse que o ministro tratou de temas relacionados à Organização Mundial do Comércio, como agenda comercial bilateral e unilateral, e classificou a reunião como boa e positiva. O embaixador Paulo Roberto de Almeida avalia que a quebra das patentes é um caso complexo e que apenas isso não seria suficiente para acelerar a produção de vacinas no Brasil. Não resolve o problema de imediato. Mesmo que se quebre a patente, digamos, China e Índia quebra a patente de marcas ocidentais, eles vão demorar 6 meses, um ano e meio, talvez, para chegar no ponto certo da receita do bolo. Mesmo o Butantan ou a Fiocruz, eles teriam dificuldades para fazer algumas dessas vacinas. Seria muita dificuldade. Você vê que até hoje a gente está recebendo insumos, não é? Professor de Direito Constitucional e presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB Nacional, Henderson First, diz que a quebra de patente precisa vir acompanhada da transferência de tecnologia. Para que a quebra da patente seja eficiente, a gente precisa de mais coisas além da simples quebra. Precisa de entrega de alguns materiais biológicos. Senão, levaria ainda muito tempo até ter a curva de aprendizagem para poder produzir a vacina na velocidade que nós precisamos. Na quinta-feira, em audiência pública no Senado, o ministro Carlos França disse que o Brasil não pode se afastar de exportadores de vacina. Ele avaliou que, mesmo com a quebra de patente, é impossível copiar vacinas a curto e médio prazo. De Brasília, Isa Stasiarini. Nossos ouvintes também acordando cedinho aqui, já nos acompanhando. A Neide Seabra está conosco desde as 6 da manhã, o Wilson Ishihara também. Muito obrigada pela companhia. Você, ouvinte, quer participar com a gente, manda sua mensagem aqui para debora.freitas@cbn.com.br ou pelo link Fale com o Âncora, que você acessa lá no site da CBN. Dá para a gente se comunicar também aqui pelo chat do YouTube, no canal do YouTube da CBN. Também muita gente já por lá, o Jaime Leon, o Garcia, quem mais? Rubens Ribeiro, Marcelo Passos, Sérgio Antônio, Alexandre Andrade, Douglas Lima, Eduardo Padilha, Muita gente nos acompanhando por aqui. A gente vai fazer agora mais um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas. Você me conhece há muito tempo. Sou filha da ciência. Existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr. Fui eu quem afastou o pavor da meningite. Eu ajudo a livrar seus filhos do sarampo, da cachumba. Não dê ouvidos a quem tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. Vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva. A Infracommerce acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação em alguns dos principais países da América Latina, a Infracommerce é especialista em soluções digitais para e-commerce. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. Minas Gerais vai vacinar professores a partir de junho e o governo promete resolver o problema do atraso da aplicação das segundas doses da Coronavac nos próximos dias. O estado também está se preparando para uma possível terceira onda da pandemia em junho. Professores serão vacinados contra o coronavírus em Minas Gerais a partir de junho. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa com o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baquerete, nesta sexta-feira. De acordo com ele, o governo vai seguir o que está previsto no Plano Nacional de Imunização. O secretário disse que o governador Romeu Zema tentou uma antecipação no Ministério da Saúde para retomar as aulas presenciais, mas ele não foi atendido. Além disso, nos próximos dias, Minas Gerais deve aplicar as segundas doses da Coronavac que estão atrasadas. O estado vai receber cerca de 500 mil unidades desse imunizante. Nas últimas semanas, vários municípios mineiros relataram atraso por falta de estoque. A capital mineira, por exemplo, está sem vacinas para terminar a imunização de pessoas entre 64 e 67 anos de idade. O secretário de Saúde de Minas, Fábio Baquerete, afirmou que as doses que vão chegar nos próximos dias vão resolver o problema. Hoje, um pouco mais de 360 mil doses é a necessidade de segundas doses de Coronavac no estado. Então, nesse final de semana e na semana que vem, receberemos um quantitativo suficiente para que os municípios retomem a vacinação daqueles que só tomaram a primeira dose de Coronavac e a gente consiga alcançar a imunidade. Destaco também que é importante que aqueles que ultrapassaram os 28 dias vão até o posto no momento que chegar essa segunda dose, que a imunidade é garantida com a segunda dose, mesmo no intervalo maior. Ainda de acordo com o secretário de Saúde de Minas, vários índices da pandemia tiveram redução nos últimos dias por conta da vacinação. Para se ter uma ideia, pessoas de 80 a 89 anos de idade representavam mais de 20% das mortes por Covid em Minas. E agora, esse grupo é 9% dos mortos. Atualmente, 150 pacientes aguardam por vagas em UTI nos hospitais em Minas. É o menor número desde março. Apesar das notícias positivas, o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baquerete, fez um alerta de que ainda existe o risco de um novo pico da pandemia em junho, como alguns especialistas têm apontado. Baquerete destacou medidas que o governo mineiro está adotando para proteger a população. Estamos preparando o estado para esse momento. O kit de intubação, conseguimos várias compras, recebemos mais de 200 mil ampolas semana passada, recebemos mais essa semana, vamos receber mais na próxima semana. O problema de oxigênio, soltamos uma resolução de financiamento para que os hospitais reformem as suas unidades, preparando para uma ocupação maior. Mesmo o governo federal não financiando os leitos por um problema orçamentário que atrasou, o estado está bancando. Ainda conforme o secretário de Saúde de Minas, o estado deve aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid em todas as pessoas que possuem comorbidades ainda este mês. De Belo Horizonte, Laura Marques. 6h54. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas.

e assim desviá-la das telas. É necessário também agora repensar. As crianças já tiveram um peso grande demais dessa pandemia para elas, sem que elas tenham razão biológica para isso. Começar a pensar como que a gente faz para diminuir esse impacto. O que, que a gente consegue contornar dessa história? Limitar essas horas e criando regras e uma rotina que funcione, mesmo diante de um cenário de pandemia, a gente consegue estabelecer uma rotina. A Sociedade Brasileira de Pediatria dá algumas sugestões para deixar os filhos longe das telas. Defina um horário para dormir e horários para as refeições. Dedique um tempo para o lazer, seja com jogos, filmes ou conversas fora das telas. Ofereça alternativas de exercícios ao ar livre. E mesmo na pandemia, tente separar um tempo para assistir aulas, fazer pesquisas ou mesmo pequenas tarefas. De Brasília, Gabriela Echenik. Vem aí o repórter CBN. Repórter CBN. Sábado, 8 de maio de 2021. Subiu para 28 o número de mortos na operação mais letal da história do estado do Rio, na favela do Jacarezinho. A polícia do Rio de Janeiro informou que mais 3 suspeitos morreram no hospital. No fim da tarde desta sexta-feira, houve um protesto contra a ação dos policiais na favela. Morreu na tarde desta sexta-feira, no Rio de Janeiro, aos 77 anos, o cantor e compositor Cassiano. Ele estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. A causa da morte não foi confirmada. Cassiano compôs vários sucessos da música brasileira, os principais gravados pelo cantor Tim Maia, como Primavera e Eu Amo Você. Entre seus maiores sucessos estão A Lua e Eu e Coleção, que foram trilhas de novelas da TV Globo. Suas músicas também foram gravadas por Marisa Monte, Djavan e Ivete Sangalo. A Fundação Oswaldo Cruz liberou 3 milhões e 600 mil doses da vacina de Oxford-AstraZeneca para o Ministério da Saúde. Com a remessa desta semana, a entrega da produção nacional da Fundação ultrapassou a marca de 26 milhões de doses. Se forem somadas as unidades que foram importadas no começo do ano, serão mais de 30 milhões de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal em abril foi a maior para o mês desde verificado em 2016. Até o último dia 29, 581 quilômetros quadrados estavam nessa situação. A medição é feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Este é o segundo mês consecutivo em que os índices de alerta de desmatamento batem recordes históricos mensais. No horário de Brasília, 7:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas. Olá, seja muito bem-vindo, você que chegou agora, segunda hora do Jornal da CBN deste sábado, 8 de maio de 2021. E eu convido você a participar conosco aqui pelo e-mail debora.freitas@cbn.com.br, pelo link Fale com o Âncora ou ainda pelo chat lá no YouTube, no canal da CBN. Por lá já tem muito ouvinte nos acompanhando desde cedo, Júlio Roque dá bom dia aqui, o Alexandre Dantas também, Isabel Maia dá bom dia, tem o Manuel Pinheiro, Ricardo Pereira, Heraldo Melo, Ellen Floripa também dando bom dia aqui, Flávia Bittencourt, Marco Antônio Mota, do Grajaú, Zona Sul de São Paulo, tem também o Jorge Custódio, Vivo o SUS, é o SUS que tem vacinado a população. Tem também a Larissa Santos dando bom dia, a Keila Oliveira. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão conosco. 7:04 agora, voltamos a falar sobre a operação no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. Após a reação do judiciário e de entidades internacionais como a ONU, o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que determinou transparência na apuração das 28 mortes ocorridas nessa operação. A favela do Jacarezinho fica na zona norte da capital. Até agora, só 4 vítimas foram identificadas. Depois do silêncio de mais de 24 horas, o governador do Rio, Cláudio Castro, se manifestou para defender a operação que deixou 28 mortes na favela do Jacarezinho, na zona norte da capital. Num vídeo divulgado pela assessoria, Castro afirma que a reação dos bandidos foi a mais brutal registrada nos últimos tempos e que determinou total transparência na apuração. Foram 10 meses de trabalho de investigação que revelaram a rotina de terror e humilhação que o tráfico impôs aos moradores. A reação dos bandidos foi a mais brutal registrada nos últimos tempos. Armas de guerra prontas para repelir a ação do Estado e evitar as prisões a qualquer custo. Desde o ocorrido, determinei total transparência ao processo. A ação foi considerada a mais letal da história do Rio. Até agora, apenas 4 vítimas foram identificadas. Uma delas é o policial civil André Frias. Dos outros 27 mortos, um não tinha antecedentes criminais. O secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, negou que tenha ocorrido qualquer tipo de execução. O traficante, o criminoso, quando a gente entra numa comunidade, ele atira para fugir. Ontem, eles atiravam para guardar posição, atiravam para matar. E o que a Polícia Civil mostrou ontem foi técnica, foi maturidade, foi profissionalismo de mostrar à sociedade que aquele traficante que invadiu a casa da moradora, ele é o inimigo de toda a sociedade. O advogado Joel Luiz Costa, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e já morou no Jacarezinho, contesta a versão. Ele disse que esteve no local e encontrou cenas comprovando que houve, sim, execuções. Tem um caso de um rapaz que tem uma foto dele que ele está morto sentado numa cadeira. E aí, quando eu cheguei naquele local onde se deu essa foto, a cadeira estava tombada, o corpo já tinha sido retirado. E aí você vê, né? Já temos uma foto do rapaz morto. Por que esse corpo foi achado no hospital e não naquele mesmo local onde foi registrada a foto? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou que as circunstâncias da operação sejam esclarecidas. O pedido foi feito após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, apontar indícios de execução arbitrária. A corte tinha restringido, em 2020, as operações no Rio durante a pandemia. Para a Defensoria Pública, houve desrespeito à regra. Já o vice-presidente Hamilton Mourão justificou a violência da ação, dizendo que os policiais foram recebidos como se estivessem em combate num país inimigo. Consequentemente, a partir daí houve esse combate de encontro e eu tenho quase que absoluta certeza, não tenho todos os dados disso, que os mortos eram, né, os marginais que estavam lá armados enfrentando a força da ordem. Segundo informações do portal G1, 3 homens que morreram na operação eram procurados por tráfico. São eles: Richard Gabriel da Silva Ferreira, Isaac Pinheiro de Oliveira e Rômulo Oliveira Lúcio. O MP disse que apura as circunstâncias das 27 mortes. A ONU cobrou uma investigação independente. E a Organização dos Estados Americanos também foi informada do caso. Com a colaboração de Natália Furtado, do Rio de Janeiro, Maria Eduarda Loan. 7:08 agora. Mais de 1.300 municípios ficaram sem vacinas para aplicação da segunda dose nesta semana. O Ministério da Saúde enviou 1 milhão de doses da Coronavac nesta sexta-feira para completar o esquema vacinal. O ministro Marcelo Queiroga se reuniu com o embaixador chinês, mas ainda não há data para embarque do IFA ao Brasil. O levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostrou que pelo menos 1.305 municípios ficaram sem imunizante para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid ao público prioritário, o que corresponde a 45% do total de cidades que responderam aos questionamentos. O relatório foi realizado entre os dias 3 e 6 de maio e divulgado nesta sexta-feira. Além disso, mais da metade ainda não começou a vacinação em grávidas, puérperas ou pessoas com comorbidades. O consultor da Confederação, Eduardo Strans, afirma que o atraso na aplicação da segunda dose pode colocar em risco a eficácia da imunização e que essa é uma falha do governo federal no repasse aos estados e municípios. Não cumprir dentro do prazo pode acarretar aí problema na imunização, né? E também, desde o princípio, né, desde março do ano passado, a Confederação sempre foi muito enfática, né, que o SUS já existe, o Programa Nacional de Imunização já existe e tem responsabilidade nas três esferas do governo, né? Então, houve, né, ainda está havendo uma falha, né, na coordenação desse sistema que deveria ser feita pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde informou que a partir dessa sexta-feira, a pasta começou a entregar quase 1 milhão de doses da Coronavac para completar o esquema vacinal. A pasta informou que com a entrega do novo lote, os estados podem usar o quantitativo para aplicação da segunda dose ou para seguir com a vacinação de grupos prioritários, usando os imunizantes para o esquema completo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu nesta sexta-feira com o embaixador da China no Brasil para tratar do envio do insumo farmacêutico ativo para o envase do imunizante da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que a China teria criado o coronavírus para uma guerra química. Atualmente, o Butantan já envasou todo o IFA disponível e agora espera pela chegada de um novo lote da matéria-prima. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, admitiu nesta sexta que o governo brasileiro ainda não tem a confirmação da data de embarque do IFA da China ao Brasil. A gente está sempre conversando, enfim, com, quer seja com a embaixada brasileira em Pequim, quer seja com o embaixador chinês aqui no Brasil, sempre com o objetivo de garantir com que esse IFA chegue ao país. A gente ainda não tem confirmação do embarque. Assim que a gente tiver a confirmação do embarque do IFA, a gente informa os senhores. Também nessa sexta, a OMS aprovou a vacina do laboratório chinês Sinopharm na lista de imunizantes do consórcio COVAX Facility. Com essa decisão, 7 vacinas já podem ser utilizadas no Brasil. De Brasília, Débora Fortuna. 7:11 agora. CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo. Marcelo Pinheiro já está conosco para sabermos como é que fica o clima pelo Brasil. Muito bom dia, Marcelo, tudo bem? Olá, bom dia, Débora, bom dia, ouvinte, tudo bem? Tudo certo. Bom, friozinho já chegou, né? Outono. Vamos começar pela região sul, acho que é lá que está mais frio, né? Exatamente, temos uma massa de ar seco de origem polar atuando sobre o sul do Brasil. Já tivemos geada nesses últimos dias em áreas no interior do Rio Grande do Sul e também no interior de Santa Catarina. E hoje o fenômeno, a gente teve novos episódios de geada nas serras de Gaúcha e Catarinense. O dia amanheceu com temperatura perto de zero nas cidades mais altas da Serra Catarinense, como São Joaquim, região de Urupema, Urubici, e na região da Serra Gaúcha, como por exemplo em São José dos Ausentes, Bom Jesus, tiveram temperatura muito baixa nesse amanhecer de sábado. Hoje ainda temos previsão de chuvas, chuviscos ao longo do dia no leste de Santa Catarina e leste do Paraná, inclusive na capital Curitiba, onde faz frio, a máxima hoje não passa dos 17 graus. As outras áreas do sul do Brasil tem sol entre nuvens, temperatura bem amena. O dia amanheceu com 11 graus em Florianópolis, 9 em Porto Alegre. A máxima na capital catarinense não passa dos 22 e 21 graus na capital gaúcha. No sudeste, Marcelo, o mar está bastante agitado, né? Temos um alerta, inclusive, Débora, para ressaca no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa ressaca foi causada pelos ventos fortes associados à frente fria sobre o oceano. Então, as ondas hoje podem chegar até 3 metros de altura no litoral do Rio de Janeiro e a 2,5 metros na costa de São Paulo, mar subindo também no litoral do Espírito Santo. Em relação ao tempo, já choveu forte durante a madrugada no Espírito Santo, inclusive na capital Vitória. A expectativa é de chuva frequente neste sábado, ainda com risco para alagamentos e rajadas de vento moderadas a fortes ao longo do dia. No Rio de Janeiro, na zona da Mata de Minas Gerais e no litoral de São Paulo, a chuva varia de fraca a moderada intensidade e ainda acontece a qualquer hora do dia. No leste de São Paulo, inclusive na capital paulista, possibilidade de chuviscos ainda pela manhã, temperatura baixa hoje em grande parte do sudeste. Em São Paulo, a máxima não passa dos 20 graus, de 25 no Rio e de 27 graus em Vitória. Belo Horizonte ainda com sol, mas com temperaturas mais amenas em relação aos últimos dias, máximo de 27, tempo mais firme no interior da região, Débora. E como fica o clima na região centro-oeste do Brasil, Marcelo? Débora, tivemos também entrada de ar frio de origem polar sobre o centro-oeste do Brasil. Com isso, tivemos um grande aumento de nuvens em Mato Grosso do Sul, também no sul e oeste de Mato Grosso. Inclusive, ontem em Cuiabá, tivemos a tarde mais fria do ano, com máxima de apenas 20 graus na capital mato-grossense. Hoje o dia amanheceu frio também em Campo Grande, com mínimo em torno dos 10 graus na capital de Mato Grosso do Sul. Durante o dia, o sol predomina em todo o centro-oeste do Brasil. Hoje já não tem previsão de chuva. A máxima em Brasília chega aos 28 graus e a 31 graus em Goiânia, umidade caindo durante a tarde. Vamos lá para a região norte do país? Vamos sim, olha só, temos áreas de instabilidade atuando sobre o norte do Brasil. São nuvens carregadas formadas pelo tempo quente, úmido que estava com várias pancadas de chuva ao longo do dia em Roraima, no Amapá e no centro-norte do Amazonas, inclusive na capital Manaus, e tem risco para temporais. As outras áreas do norte, especialmente de Rondônia e Acre, amanheceram friazinhas, isso por conta da entrada do ar frio, que caracteriza o fenômeno da friagem ali na região. Porto Velho teve mínima de 18 graus, Rio Branco amanheceu com apenas 15 graus. Durante o dia o sol predomina, não chove. As outras áreas do norte têm calor e chuva rápida. Hoje a temperatura deve chegar aos 31 graus em Manaus e a 33 em Palmas. Nós falamos da possibilidade de ressaca, mar agitado aqui na região sudeste. Essas ondas podem chegar lá no Nordeste? Podem sim, viu, Débora? Hoje a gente já começa a perceber uma agitação marítima um pouco mais significativa no litoral sul da Bahia. E durante o domingo as ondas ganham força em todo o litoral baiano, inclusive na região de Salvador, também no litoral de Sergipe, ondas que podem chegar de 2 a 2,5 metros de altura, com risco de ressaca nas praias. Em relação ao tempo, a gente tem uma frente fria avançando em direção ao litoral da Bahia, que já provoca chuva forte e volumosa ainda agora pela manhã no litoral sul do estado. E a chuva se espalha a partir da tarde por todo o litoral baiano e durante a noite ganha força na região de Salvador. Tem risco de chuva forte e volumosa. Ainda assim, um dia quente em Salvador, hoje tem máxima de 30 graus. O litoral entre Sergipe e o Rio Grande do Norte, também no Ceará, no Piauí e no Maranhão, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas rápidas de chuva. Não se descartam alguns temporais no norte maranhense. A temperatura em São Luís ainda chega a 29 graus, Teresina com máxima de 33, Débora. Não dá para imaginar Salvador sem sol, né, Marcelo? Não consigo. Amanhã que a gente realmente deve ter um dia de tempo mais carregado, chuva a qualquer hora, chuva frequente, aí sim, finalmente o calor vai dar uma trégua, Débora. Tá certo. Muito obrigada, Marcelo. Um bom dia para você. Bom dia. Isso foi Marcelo Pinheiro com um panorama do clima em todo o Brasil. 7 horas e 17 minutos, intervalo. Voltamos em instantes. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas. A riqueza de trabalhar em comunidade, a necessidade de compartilhar conhecimento e aprender com o outro. Assuntos do Mundo Corporativo, que entrevista Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft. O profissional pobre, ele pensa muito no próprio umbigo, ele está sozinho ali, ele ainda vive num mundo de ilha, né, isolada do mundo, consegue até gerar o seu patrimônio, mas está muito focado na própria persona, no ego, né, e acaba criando um ecossistema e não um ecossistema. E o profissional rico, pelo contrário, não é uma ilha, é uma ponte entre outras pessoas. E nesse sentido, ele sabe dar valor ao tempo e às pessoas com as quais se conectam. Ouça o Mundo Corporativo nesse domingo, às 10 da noite, ou a qualquer momento, em podcast. 7 horas e 19 minutos agora. Você já entregou o seu imposto de renda? Se não, e se ainda tem dúvidas sobre como declarar, nesta segunda-feira, no Jornal da CBN, o Milton Jung e a Cássia Godoy vão tirar as dúvidas dos ouvintes sobre este tema. É às 7h30 da manhã, com o Antônio Gil, que é sócio de impostos da EY. E você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, para o e-mail do Milton Jung, que é milton@cbn.com.br. Vou repetir aqui para você anotar, milton@cbn.com.br.

Então, é o horário, né? Porque o pessoal ainda não sabe que as lojas voltam ao horário normal. Porque antigamente estava abrindo às 11. E muitos clientes estavam vindo cedo e dando de cara na porta. Agora que a gente está abrindo às 9, eles estão vindo mais tarde. Então isso vai requer um tempo para eles se adaptar de novo com o horário normal que as lojas estão abrindo e voltar ao atendimento normal, né? A situação de falta de clientes se repetiu nos shoppings da região central, mas vendedores também disseram esperar mais movimento no sábado e no próprio domingo de Dia das Mães. O cenário das lojas reflete a expectativa da Fecomércio de São Paulo, que aponta que as vendas no estado relacionadas ao Dia das Mães podem cair 3,1% em comparação ao ano passado. Em relação a 2019, a queda esperada é de 4,8%, como explicou o assessor econômico da Fecomércio, Altamiro Carvalho. O conjunto dos ramos varejistas mais sensíveis ao movimento do Dia das Mães, como de perfumes, eletrodomésticos, roupas, calçados, por exemplo, tende a registrar no estado de São Paulo queda de 3,1% ante maio do ano passado e de 4,8% na mesma comparação com maio de 2019. À exceção dos supermercados beneficiados pela injeção do auxílio emergencial, dada a essencialidade de seus produtos, todos os demais setores que historicamente em maio conseguem expandir suas vendas no mês, pelo segundo ano consecutivo, devem mostrar queda de movimento. Por outro lado, em nível nacional, a expectativa é de que a data renda 12,1 bilhões de reais em faturamento ao varejo, uma alta de 46% em relação a 2020, quando as lojas estavam fechadas. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. De São Paulo, Nadédia Calado. 7h31. Repórter CBN. Sábado, 8 de maio de 2021. O investimento do governo federal no setor de transportes foi o menor em 20 anos. Para este ano, sobraram 7 bilhões e 400 milhões de reais para serem aplicados em estradas federais, portos, aeroportos e ferrovias. O valor corresponde a menos da metade do que foi destinado em 2001, quando o setor contou com o equivalente a 15 bilhões e 500 milhões. Os dados são públicos e oficiais e foram divulgados pela Confederação Nacional do Transporte. O governo do estado de São Paulo prorrogou por mais 2 semanas a fase de transição do plano de combate à pandemia de coronavírus. Apesar da decisão, o horário de funcionamento de comércios foi ampliado, assim como o limite de ocupação dos estabelecimentos, que passou de 25% para 30% da capacidade. O governador do Piauí, Wellington Dias, disse que representantes da vacina russa Sputnik V sinalizaram o desejo de desistir do contrato firmado com o consórcio Nordeste. O acordo prevê a compra de 37 milhões de doses do imunizante. O petista afirmou que os russos ficaram muito incomodados com a maneira com que a Anvisa rejeitou a importação da vacina. Segundo Wellington Dias, a repercussão internacional da reunião da agência foi negativa para a Sputnik V, que tem contrato com mais de 60 países. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que o apoio dos Estados Unidos à quebra das patentes de vacinas contra o coronavírus dá suporte significativo ao acesso igualitário ao imunizante no mundo. Tedros Adhanom ressaltou que, atualmente, as doses estão concentradas em países desenvolvidos, que têm imunizado a população mais rapidamente. No horário de Brasília, 7h33. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Voltamos em 30 segundos. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento.

está disponível lá no site da CBN. Como já fizeram, Eduardo Ramos, dá bom dia aqui, o Márcio Elias, Márcio Dila, Maria Luísa Souza também dando bom dia aqui, Luiz Cardoso, Rubens Ribeiro, que diz que é outro Rubens Ribeiro, não o primeiro para o qual eu dei bom dia mais cedo. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal da CBN. 7h44, a gente fala agora sobre um estudo que o governo de São Paulo está fazendo para mudar o método para definir a presença de alunos nas escolas estaduais durante a pandemia. A ideia é fazer a avaliação com base na capacidade de atendimento da escola e não pelo número de estudantes matriculados. 39 mortes pela Covid-19 no ambiente escolar, desde a reabertura das unidades, estão sob análise. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo avalia a possibilidade de mudar o critério para definir o número de alunos que cada escola poderá receber durante a pandemia. Atualmente, essa análise leva em consideração a capacidade estrutural de cada unidade, que nesta fase de transição do plano de quarentena tem um limite de até 35% da capacidade. A ideia é considerar o número total de alunos de cada escola, como detalhou o secretário da Educação do Estado, Rocieli Soares. Avaliando, especialmente momento a momento, a abertura eventualmente de capacidade de alunos atendidos na escola. Estamos trabalhando na revisão da capacidade, ao invés de ser por matrícula, ser por capacidade física. Isso é algo que está em discussão aqui internamente. Hoje nós atendemos por capacidade de matrícula, né? Então se tem 1.000 alunos, 300 podem frequentar naquele dia, mas às vezes uma escola tem capacidade para 1.000, mas tem 200, então poderiam ir todos. Apesar dos estudos para a mudança dos critérios, o secretário adiantou que pelas próximas 2 semanas não haverá alterações no modelo. A informação foi revelada durante a apresentação do 2º estudo sobre os casos e mortes pela Covid-19 na comunidade escolar do estado desde a reabertura em fevereiro. Ao contrário do primeiro levantamento, os números foram divulgados como prováveis ou suspeitos. Eles estão sob análise da Secretaria da Saúde do Estado. São 39 mortes suspeitas em investigação desde a reabertura. Dos pouco mais de 28 mil casos registrados no CIMED, o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a Covid-19, 5.651 foram classificados como prováveis e 6.500 foram descartados. Outros 15.854 deram inconclusivos ou estão em investigação. A reavaliação dos dados foi necessária por causa de possíveis falhas no preenchimento pelas escolas, como explicou o presidente da comissão médica que cuida do estudo, Wanderson Oliveira. As escolas, muitas delas, a gente identificou uma série de inconsistências em relação às informações presentes. E fazendo uma avaliação preliminar de alguns registros por amostragem, vimos alguns erros ali. Então não dá para a gente confiar 100% de que o registro que está dizendo que é um caso de RT-PCR está positivo, que seja realmente um caso positivo de Covid. Então, tem que fazer essa validação com a Secretaria de Saúde. O levantamento apontou que a incidência de casos entre professores da rede estadual de São Paulo é de 1.229 para cada 100 mil habitantes. Entre servidores em geral, esse número é de 719. No caso dos estudantes, a média de casos de Covid-19 a cada 100 mil habitantes é de 27. Na população em geral, essa incidência é de 3.132 casos para cada 100 mil pessoas. De São Paulo, Júlio Vieira. 7h48 agora, a ampliação da isenção do IPTU a clubes esportivos é alvo de críticas da oposição na Câmara Municipal de São Paulo, que discute o programa de parcelamento incentivado. A estimativa é que o município deixe de receber mais de 200 milhões de reais em impostos dos clubes devedores. A Câmara Municipal adiou para terça-feira a discussão em segundo turno do projeto de lei da Prefeitura de São Paulo que estabelece o PPI, o Programa de Parcelamento Incentivado. A proposta visa conceder descontos e facilitar a regularização de dívidas tributárias de pessoas físicas e jurídicas, contraídas até o final do ano passado com o município. Um dos pontos do PL que tem sido criticados pela oposição é o perdão da dívida e a ampliação da isenção do IPTU de clubes esportivos da capital paulista. A medida faria com que o município deixasse de receber mais de 200 milhões de reais que os clubes devem do imposto. Além dos clubes de futebol, a medida também abrange clubes de elite da cidade, como o Clube Pinheiros, Hebraica, entre outros. Atualmente, os clubes são isentos do pagamento do IPTU somente para áreas destinadas exclusivamente às práticas esportivas, como campos, quadras e piscinas. Já as dependências que abrigam outras instalações, como restaurantes e quiosques, por exemplo, são cobradas. Em audiência pública realizada na segunda-feira, o secretário de Fazenda do município, Guilherme Bueno de Camargo, justificou a medida dizendo que os clubes têm ganhado na justiça o direito de também serem isentos de pagar o IPTU dessas outras dependências. A Fazenda tinha um entendimento de que só os equipamentos de esporte mesmo estariam isentos do IPTU. E começou a lançar o tributo para outras áreas das sedes dos clubes esportivos. Porém, estamos perdendo na justiça. Inclusive, uma súmula já tinha sido proposta pela Procuradoria-Geral, porque nós estamos reiteradamente perdendo essas ações. Portanto, essa é a razão dessa emenda. O vereador Celso Gianazzi, do PSOL, que faz oposição à gestão Bruno Covas, critica a iniciativa. Ele compara com o que será gasto pela prefeitura em 3 meses com o pagamento da renda básica emergencial, de R$100 por pessoa. O que está em jogo é o orçamento da cidade de São Paulo. A prefeitura concedeu um abono emergencial de R$100 por pessoa aqui, de 430 milhões de reais, né? A gente pedia mais, R$350 por pessoa. A prefeitura alega que não tem recurso, mas na outra ponta aqui você vê um projeto desse concedendo isenção aí para os clubes de futebol com a questão do IPTU. Os parlamentares voltaram a discutir o PPI em sessão extraordinária nesta sexta, mas a votação foi adiada para a próxima terça, quando será apresentado um substitutivo pela liderança do governo na casa. O objetivo do benefício é atenuar os impactos da crise econômica gerada pela pandemia, oferecendo melhores condições de juros, multas e parcelamento de dívidas tributárias de pessoas e empresas junto ao município. De São Paulo, Vinícius Passarelli. Intervalo, voltamos já. Jornal da CBN. Nadédia Calado está de volta com informações ao vivo. Nadédia. Débora, a Polícia Civil apreendeu cerca de 250 quilos de maconha e 2 armas de fogo, além de 2 carros usados para o transporte das drogas em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Na ação, um homem foi preso e o outro foi morto. Equipes do Distrito Policial de Itaquera faziam investigações para combater o tráfico de entorpecentes quando descobriram que 2 suspeitos estavam transportando grande quantidade de substâncias ilícitas em 2 carros no município da Grande São Paulo. Os agentes foram até a região, conseguiram localizar e abordar os veículos. Na ação, um dos suspeitos se rendeu, mas o outro resistiu e apontou uma arma longa para os policiais, que revidaram a ação e o autor foi baleado. O suspeito ferido foi levado para o hospital, mas não resistiu e o comparsa foi preso em flagrante. Dentro dos veículos foram encontradas as drogas, uma submetralhadora e um revólver. Débora. Obrigada pelas informações, Nadeja Calado. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. A riqueza de trabalhar em comunidade, a necessidade de compartilhar conhecimento e aprender com o outro. Assuntos do Mundo Corporativo, que entrevista Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft. O profissional pobre, ele pensa muito no próprio umbigo, ele está sozinho ali, ele ainda vive num mundo de ilha, né, isolada do mundo, consegue até gerar o seu patrimônio, mas está muito focado na própria persona, no ego, né, e acaba criando um ecossistema e não um ecossistema. E o profissional rico, pelo contrário, não é uma ilha, é uma ponte entre outras pessoas. E nesse sentido, ele sabe dar valor ao tempo e às pessoas com as quais se conectam. Ouça o Mundo Corporativo nesse domingo, às 10 da noite, ou a qualquer momento, em podcast. Jornal da CBN. Vem aí, Milton Jung. Sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Cecília. Bom dia, Milton. Bom dia, Jaime. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Amanhã, Dia das Mães, chegamos aí a mais uma data importante, marcante para todos nós, sempre na nossa família, data sempre muito lembrada. E mais uma celebração em meio a essa pandemia que nós estamos enfrentando. Ano passado já foi assim. Cecília, o que esse estado em que estamos vivendo muda na forma como as marcas se comunicam com as mães? Bom, Milton, ninguém imaginava, né? Nenhum de nós imaginaria que ainda estivéssemos celebrando mais um Dia das Mães dessa forma. Mas mãe sempre merece ser celebrada, então vamos adiante. Sobre a tua pergunta, todos os anos, em Dia das Mães, eu fico observando as marcas e como que elas estão se comunicando. Porque a gente fala, né? As mulheres mudaram muito, as mães já não são iguais e etc. Vejo duas coisas, dois movimentos. Eu acho que tem coisas que mudaram, até pelo contexto da pandemia. Não é tanto só porque que as mulheres mudaram, mas o contexto da pandemia faz a gente olhar para as mães de um jeito diferente. E outras coisas que são eternas e que vão além desse contexto, vão além do momento. Eu vou começar falando daquilo que eu acho que mudou na forma como as marcas se comunicam com as mães. Eu queria separar duas marcas para falar que eu acho que elas estão trazendo alguma coisa diferente. Então, uma das marcas é a marca Renner. Ela está trazendo essa maternidade com todas as cores possíveis, não apenas esse lado mais cor-de-rosa da maternidade. A Renner criou uma hashtag que chama Mãe Vida Real, mostrando a mãe não perfeita, aquela que não acerta sempre, falando dentro de uma campanha que eles denominaram Nenhuma Mãe Nasce Pronta. E eu acho que esse tema hoje, quando a gente fala de Dia das Mães em pandemia, acho que é muito verdadeiro, né? A gente está aí tentando ser a melhor mãe possível, tentando ajudar os filhos na escola, muitas vezes no ensino remoto, e a gente sabe que nunca é difícil chegar nessa perfeição. Então, acho que aí vai um elogio à Cristina Merson, que é diretora da Renner, aliás, uma mãe também que está por trás da marca. Então, acho que é isso. Tem marcas que estão trazendo uma comunicação adaptada a essa nova forma da maternidade aí, que a gente nem estava preparada para isso. Uma segunda marca que me chama a atenção também é o Boticário. E o Boticário faz uma homenagem às mães que estão na linha de frente. Então, de novo, né, trazendo uma mensagem adaptada para esse momento de pandemia. E eles trazem uma ideia que é, vamos falar das mães que são mães de um Brasil inteiro, né? Então, médicas, enfermeiras, fisioterapeutas e todo mundo, né? A gente tem que lembrar pessoal de limpeza dos hospitais, das clínicas, todas essas mães que estão ali na linha de frente. Eu acho que é bacana eles trazerem isso, uma homenagem mais do que merecida. Se a gente pensar que maternidade é aquela que cuida, acho que essa homenagem do Boticário é bastante feliz. Já aprendi com vocês que quando nós falamos aqui de gestão de marcas, tem coisas que sim, são mutáveis, podem mudar. Você trouxe dois exemplos aí, coisas que estão mudando, mas tem coisas que a gente não mexe, não muda. Jaime, algumas delas? Eu até tenho menos a dizer do que a Cissa, até porque eu sou pai, né? Mas olho a vida e a relação de mães com filhos com muito cuidado sempre, né? Falar de mãe é sempre falar, Milton, dessa relação de amor, talvez o maior ou mais intenso dos amores que possa existir, que é aquela relação da mãe com o filho. E nós pais ficamos até com um pouquinho de inveja, falar a verdade, né? Nessa linha dessa preocupação da relação mãe com o filho, ou dos filhos com as mães, né? Eu lembro de uma campanha também do Açaí, que traz uma promoção com o mote Declare Seu Amor, né? Nem sempre a gente faz isso, né, Milton? Mas declarar o amor, expressar o amor, né? Reforçando esse laço é alguma coisa que isso não muda. Isso eu acho que vale sempre, voltando para a tua pergunta. Isso é eterno, né? Outra mensagem quase eterna, eu vi nesses dias na campanha da Sadia. A Sadia tem anualmente se preocupado muito com essa data, até porque ela atende, de fato, milhões e milhões de mães sempre, né? E é uma campanha da Sadia de Dia das Mães com o tema Quanto mais você sabe, melhor o Dia das Mães fica, né? E parece que conhecer mãe é alguma coisa infindável, é infinita quase nessa relação e essa busca por conhecê-las. Mostra cenas muito clássicas de mães inspirando filhas a serem quem são, né? Inspirando, portanto, o conhecimento desses traços geracionais, porque mães aprendem com filhos e filhos aprendem com mães, né? É isso que a campanha trata de alguma forma. Agora, queria fazer um comentário final, Milton. É preciso ser muito cuidadoso nessas ocasiões, particularmente num dia como o Dia das Mães, e evitar uma coisa que é o oportunismo, né? Evitar falar de alguma coisa ou de um jeito que você nunca praticou antes. Fora isso, parabéns a todas as mães. Deixa eu fechar aqui essa nossa conversa, então, com a nossa marca de hoje, Cecília. Então, Milton, a gente fala aqui no programa, né, que as marcas sempre precisam lidar com aquilo que é permanente e com aquilo que é temporário. E acho que no caso do Dia das Mães isso fica bem claro. Mas a maior lição de hoje, Milton, maior de todas, é feliz Dia das Mães às nossas ouvintes que são mães e à minha mãe, Ana, em especial. Então, já que você já desejou em nome de todos do programa um feliz Dia das Mães para você também, Cecília, nesse domingo. Muito obrigado pela sua parceria e por cuidar tão bem desse quadro. Obrigada, Milton. Jaime, muito obrigado também. Bom fim de semana para você. Até semana que vem. E eu prometo, quando for o Dia dos Pais, eu vou falar de você, Jaime. Não obrigado. Com inveja, não. Eu não cumprimentei, mas lembro que eu quero desejar para minha mãe, que infelizmente não está mais conosco, mas talvez esteja nos vendo, um felicíssimo Dia das Mães, que ela continue nos inspirando, Milton. Então, obrigado, Jaime. Muito obrigado, Cecília. E você que está nos acompanhando. Quer falar um pouco mais sobre esse assunto? Quer sugerir outros? Escreva para marcasdesucesso@cbn.com.br e acompanhe esse quadro sempre no podcast do Sua Marca Vai Ser um Sucesso. Sua Marca Vai Ser um Sucesso com Jaime Troiano e Cecília Russo. Vem aí o Repórter CBN. Repórter CBN. sábado, 8 de maio de 2021. O governo federal informou que vai discutir em profundidade a questão sobre vacinas e patentes com os Estados Unidos. Um comunicado publicado hoje diz que o Brasil recebeu com satisfação a disposição do governo americano de negociar uma solução multilateral para contribuir no combate à pandemia. O documento foi publicado de maneira conjunta entre o Itamaraty e os Ministérios da Saúde, da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações. A Agência Nacional de Energia Elétrica publicou uma multa de R$ 5.750.000 ao operador nacional do sistema por causa do apagão no Amapá em novembro. Segundo a ANEEL, a falta de medidas preventivas contribuiu para que o fornecimento fosse cortado no estado. Os moradores ficaram sem energia elétrica por mais de 20 dias. A empresa responsável pela subestação que causou o blackout também foi multada pela ANEEL em R$ 3.600.000. Pelo menos 169 pessoas ficaram feridas num confronto entre palestinos e a polícia israelense em Jerusalém. Os embates ocorreram na esplanada das mesquitas. 80 manifestantes precisaram ser levados a hospitais e 6 agentes ficaram feridos. Mais de 45 mil pessoas se candidataram para o trabalho voluntário de matar 12 bisões no Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos. A ação faz parte de um programa sem precedentes para controlar a crescente população dessa espécie. De acordo com o Serviço de Parques Nacionais, a população de bisões pode causar dano aos recursos hídricos, à vegetação e ao solo também. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 8h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Voltamos em 30 segundos. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Jornal da CBN. Hoje, com Débora Freitas. Agora sim, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro e tornou réus o vereador Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel. O casal vai responder por homicídio triplamente qualificado e tortura qualificada e pode pegar até 20 anos de prisão. A mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, viraram réus pela morte da criança. Isso porque a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio por homicídio triplamente qualificado e tortura qualificada. Se condenados, Jairinho e Monique podem pegar até 20 anos de prisão. A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal da capital, destacou na decisão que os fatos relatados no processo causaram um forte clamor público. Ela também considerou a possível coação de testemunhas e ainda o fato de o casal ter sido detido numa residência diferente daquela em que moravam. A prisão foi no dia 8 de abril, um mês após a morte de Henri. Enquanto isso, a Câmara de Vereadores do Rio avança com a cassação de Jairinho. O Conselho de Ética enviou mensagem ao secretário estadual de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro, para que o vereador seja citado no processo de quebra de decoro parlamentar. Agora, Jairinho tem um prazo para apresentar a defesa, como explicou o relator do caso, o vereador Luiz Ramos Filho. Agora, o vereador Dr. Jairinho terá 10 dias úteis para apresentar sua defesa, indicando testemunhas e provas que achar necessário. É um caso extremamente triste e muito delicado. Vamos nos ater ao rito da casa, respeitando a ampla defesa, para que não haja qualquer dúvida sobre a correção dos trabalhos do Conselho de Ética e da relatoria desse processo. Em nota, a defesa de Monique Medeiros disse que a verdade ficará esclarecida no curso da ação penal e afirmou que a prisão preventiva de Monique é injusta e desnecessária. Já a defesa do doutor Jairinho informou que já esperava que a prisão preventiva fosse decretada, mais pelo clamor público do que pela necessidade do processo. Disse ainda que vai aguardar a citação para apresentar a resposta à acusação. Do Rio de Janeiro, Maria Eduarda Loan. Intervalo, voltamos em instantes. Jornal da CBN. Nadédia Calado está de volta. Nadédia, sua informação. Débora, a Universidade Estadual Paulista, UNESP, aplica hoje a prova da segunda fase do vestibular 2021, que oferece 7.630 vagas em 23 cidades. Essa etapa teria sido realizada no dia 28 de fevereiro, mas teve que ser adiada por causa da pandemia. O exame vai ser aplicado para 35.434 candidatos em 34 cidades, sendo 30 no estado de São Paulo e também em Brasília, Campo Grande, Curitiba e Uberlândia. O resultado sai no dia 27 de maio e as matrículas em primeira chamada acontecem nos dias 27 e 28 de maio virtualmente. Os portões hoje fecham às 14h para o início da prova. A entrada dos candidatos vai ser em turmas escalonadas para evitar aglomerações. Os candidatos devem comparecer ao prédio no horário informado na consulta do local de prova do site da Vunesp, levando o documento original com foto. Eles também devem levar caneta esferográfica preta e régua transparente. O uso de máscaras durante a prova é obrigatório. Na prova, os alunos devem fazer em 5 horas uma redação dissertativa e resolver questões de múltipla escolha. Débora. Obrigada pelas informações, Nadeja Calado. Bianca Santos também tem informações do Rio de Janeiro. Bom dia, Bianca. Bom dia, Débora. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio, junto aos 92 municípios do estado, aponta que há 354.490 pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose da Coronavac nas próximas semanas. Nesse fim de semana, o governo do estado vai distribuir 96 mil vacinas da fabricante, que serão usadas em pessoas com 60 a 64 anos, forças de segurança e salvamento e armadas e trabalhadores da saúde. Ou seja, para as próximas semanas, há um déficit ainda de quase 260 mil doses da vacina para completar o ciclo de imunização de todos pendentes. O imunizante da Coronavac, que só poderá ser aplicado como segunda dose, será enviado apenas para os municípios que informaram que o estoque se esgotou. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, as doses serão divididas de forma equânime e percentual, de acordo com o total informado por cada Secretaria Municipal de Saúde. Somente na cidade do Rio, que deve receber cerca de 48 mil doses, são 215 mil pessoas que precisam ainda completar a imunização nos próximos dias. E o calendário da Prefeitura mostra que algumas faixas etárias terão um atraso de até 10 dias na aplicação da segunda dose. É a corrida pela segunda dose aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai continuar acompanhando de perto, Débora. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Bianca Santos. 8h12. Mundo Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o poder da conexão. E como fazer para atuar em comunidade? De que forma isso ajuda você individualmente e o seu meio onde você vive, a sua empresa, a sua organização? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós trouxemos de volta aqui para o Mundo Corporativo Glauter Januzzi, que é diretor de comunidades da Microsoft para a América Latina, empreendedor social e autor aqui deste livro aqui que eu tenho em mãos agora, que O Poder do People Change, como comunidades podem tornar empresas e profissionais mais valiosos. Livro esse que foi publicado pela Alta Books. Glauta Januzzi, desde já, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez. Foi um carinho muito grande estar sendo recebido pelos ouvintes aí da primeira passagem que eu tive aqui e muito feliz por estar aqui novamente. Glauta, vamos começar explicando o que significa a ideia do People Change, que é a ideia central do trabalho que você apresenta agora neste livro. Maravilha. O People Change foi um termo criado, né, por mim, não existe, na verdade, mas é para a gente poder caracterizar essa corrente de pessoas que nos cercam, né, seja na, como você falou, no ambiente empresarial, no ambiente pessoal, e surgiu como um estudo que eu fiz de uma obra que foi publicada em 1929 por um húngaro chamado Friedrich Karinthy, e ele, na obra dele, de quase um século atrás, ele é chamada, intitulada Everything is Different, ou seja, tudo é diferente. Ele falava, tinha vários contos, várias pequenas histórias, e uma delas chamada Chain Links, que falava que o mundo ele não era tão grande quanto parecia e todo mundo tinha uma corrente, uma certa conexão. Então, o Chain vem daí. E aí, na verdade, esse livro do Karinthy deu origem à teoria dos 6 graus de separação, né, que todo mundo já ouviu falar e conhece. E essa mesma teoria já foi provada, né, cientificamente, academicamente, em Massachusetts, em 1960, por um projeto chamado Mundo Pequeno também. Depois, a própria Microsoft, na época do Messenger, comprovou isso também, já numa era de rede social. E o Facebook, em 2016, comprovou que não só a teoria ela é verdadeira, como a gente está não a 6 graus, mas a 3,5 graus de qualquer pessoa. Então, a origem do People Change vem lá da publicação do Karinthy, né, chamada Chains. E aí eu brinquei um pouco com esse termo. A gente ouvia muito falar de criptomoedas e blockchain, aí eu brinquei com o People Change e as nossas criptorrelações. Pois é, exatamente aí que eu lembrei, assim que eu vi esse trabalho seu com o People Change, a primeira conexão que eu fiz, você foi lá atrás no tempo, né, para conectar, mas a primeira conexão que eu fiz foi com a ideia do blockchain, que é algo que hoje tem revolucionado as relações de empresas, de negócios, as diferentes áreas, quer dizer, as duas ideias se cruzam hoje. Se cruzam porque a ideia do blockchain ela é super disruptiva no sentido de que ela não se limita por fronteiras de países, né, ou empresas, ou regulações de bancos centrais, por exemplo, né, e o blockchain é o grande subsídio de criptomoedas. E quando eu começo a falar de People Change, né, e no livro eu até faço um paralelo explicando e comparando com blockchain, eu falo exatamente disso, que a gente, enquanto pessoas, quando a gente percebe que hoje, no mundo que a gente vive, a gente pode ter relações com qualquer pessoa do planeta, e a gente se aliar com comunidades para nos tornarmos mais fortes, isso independe se a gente está no Brasil conectando com pessoas dos Estados Unidos, da Europa, da África, da Ásia, e no People Change, assim como no Blockchain, a gente não está limitado, então, a uma fronteira física, né? E quando a gente se alia a grupos e comunidades virtuais, por exemplo, que nos conectam com pessoas de todas as partes, a gente tem a possibilidade de usufruir tudo que esse ecossistema oferece e aí crescer como profissional e como pessoa. Nós estamos realmente mais conectados como pessoas ou nós estamos mais conectados como seres digitais? É uma ótima pergunta, Milton. Na verdade, parafraseando, né, o saudoso Renato Russo, quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, né? No fundo, a gente está há um ano, né, e pouquinho, na frente de telas, ao tempo todo conectando com pessoas que a gente conhece ou que a gente desconhece nas redes sociais e, às vezes, perdendo a conexão humana, de fato, com as pessoas que nos cercam aqui, né, às vezes na própria família, né, na vizinhança, na comunidade na qual a gente vive, no bairro, na cidade. Então, assim, a gente está tendo um momento muito de contrassenso. Muita gente, a gente ouve falar muito hoje de influenciadores, né? Mas essa influência, ela tem um risco muito grande de não criar ecossistemas, mas de criar egossistemas. Então, tem ao mesmo tempo que a gente está conectado com diversas pessoas digitalmente ou virtualmente, a gente está se desconectando das causas mais importantes e que talvez sejam as mais simples, né? Nós vamos seguir conversando com Glauter Januzzi aqui no Mundo Corporativo. O vídeo completo dessa entrevista já está disponível no canal da CBN no YouTube. Intervalo, voltamos em instantes com mais Mundo Corporativo. Jornal da CBN. A abertura de capital é um grande marco na história de qualquer empresa. Por isso, parabenizamos o Modal Mais, por ampliar o acesso dos brasileiros a investimentos e celebramos seu IPO na B3, a Bolsa do Brasil. É hora de dizer vacina sim. Quando for a sua vez, vá até lá. Levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim. Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. E mesmo depois de se vacinar, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. A CBN apoia Vacina Sim, uma campanha do Consórcio de Veículos de Imprensa para Todos. E eu quero lembrar você, ouvinte, que ainda não declarou o seu imposto de renda, que você pode tirar dúvidas, se você as tem. Porque na segunda-feira, o Milton Jung e a Cássia Godoy vão conversar com o Antônio Gil, que é sócio de impostos da UI, justamente para tirar essas dúvidas. Essa conversa vai acontecer às 7h30 da manhã desta segunda-feira no Jornal da CBN. E você pode mandar a sua pergunta para o e-mail do Milton Jung, que é milton@cbn.com.br. milton@cbn.com.br. É só mandar a sua pergunta para esse endereço que o Milton e a Cássia vão tentar tirar a sua dúvida sobre o imposto de renda. 8h20, nossos ouvintes continuam participando aqui conosco, tanto pelo chat da CBN, que está disponível lá no canal da CBN no YouTube, Rádio CBN. Você pode acompanhar a transmissão do Jornal da CBN e também interagir com os outros ouvintes lá pelo chat. O Marilson Ottoni me mandou uma mensagem aqui pelo e-mail, que é o debora.freitas@cbn.com.br. Ele dá bom dia. Ótimo dia pro você e para todos. Ele é mineiro, lá de Itabira, terra de Drummond. Olha só, o Marilson Ottoni, que é radialista, e diz que é a profissão do coração. Obrigada pela mensagem, viu, Marilson? Você que está nos ouvindo também pode mandar aqui sua mensagem. Vou repetir, debora.freitas@cbn.com.br ou ainda pelo link Fale com o Âncora, que está disponível lá no site da CBN. Todos os dias, de segunda a sexta, ouça uma análise aprofundada dos principais fatos do Brasil com um olhar crítico, além da notícia, no CBN em Foco. Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto promovem uma conversa franca, além das aspas, sempre às 9h30 da manhã, logo após o Jornal da CBN. Ouça e participe! Oito e 21. Mundo Corporativo, com Milton Jung. O Mundo Corporativo está recebendo Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft para a América Latina. O Glauter também é empreendedor social e autor do livro O Poder do People Chain, como comunidades podem tornar empresas e profissionais mais valiosos. Glauter, esse conceito que você criou, o People Chain, é diferente do networking? É, na verdade, o que eu gosto de chamar é que o People Chain é o novo networking. No fundo, a gente já vinha notando há bastante tempo que a relação de trabalho ela vem mudando, de pessoas que trabalham para, né, outras pessoas ou outras empresas, para aquelas pessoas que trabalham com outras empresas. Então, tanto no individual como profissional, muita gente que não estava feliz nos seus trabalhos ou que segue não se realizando, não sendo super utilizada no seu trabalho, elas buscavam um grupo de pessoas para trocar experiências, para mostrar suas fragilidades, suas vulnerabilidades, do tipo, olha, eu não sei isso aqui, mas acho que é importante eu aprender para desempenhar a minha função. E no ambiente corporativo, a pessoa tem muito medo de expor, né, essa deficiência, essa carência. Quando ela junta um grupo com outras pessoas e começa a expor o que ela não sabe e cada um se ajudar, deixando um pouco do que você sabe e aprendendo muito com o que cada um sabe, né, de complementar ao que você tem, esse conceito de comunidade, pessoas que se ajudam, compartilham conhecimento, organizam meetups, como eles chamam, né, pequenas reuniões que eram presenciais, atualmente têm sido virtuais pela pandemia. Quando a pessoa sai do ambiente corporativo e vai para um ambiente de comunidade, ela consegue ali encontrar um lugar seguro para expor o que ela sabe, para poder obter conhecimento de outros também. E aí, nesse momento, ela se fortalece, porque ela encontra outras pessoas diferentes, né, ou iguais, mas que a ajudam a preencher algumas lacunas, alguns gaps de conhecimento, e um ajudando os outros, né? Como evitar que a comunidade se transforme apenas em uma bolha? Excelente ponto. Aí é que entra, primeiro assim, quando você faz parte de uma comunidade, né, de um ecossistema, aí todos os membros daquela comunidade compartilham os conhecimentos, os recursos, as conexões e as oportunidades que ali dentro estão. E aí, para essa comunidade, ela ser uma comunidade saudável e sadia, e aí eu coloquei no livro esse ponto, eu fiz uma pesquisa com 300 líderes de comunidade, né? E aí, dizendo o que era importante para os seus membros, o que é importante para a liderança exercer, e aí cheguei num denominador comum, que eu chamo de um método PLACE, que fala que uma comunidade, para ser bem-sucedida desde o começo, ela tem que estabelecer bem um propósito, definir bem qual é o seu propósito. Por exemplo, uma comunidade composta por profissionais de jornalismo pode definir com o propósito de vamos trocar aqui, colaborar sobre a evolução do jornalismo, como é que a gente pode fazer isso bem. E aí, então, você começa a atrair os seus membros, né, diante daquele propósito, ao redor daquele propósito. E aí é preciso ter uma liderança forte, estabelecer que hoje, inicialmente, o líder dessa comunidade será Milton Jung, e vai atrair todos os seus membros aqui. E, ao longo do tempo, essa liderança exercida pelo Milton, ela pode ser pode ser realizado um rodízio, né, trazer outras pessoas. É legal a comunidade ter lideranças aí que circulam, né, de a cada ano você renova e tudo mais. E aí, com a atitude, o engajamento, né, dos seus membros da comunidade, vocês começam a discutir, a realizar eventos e a formar um grupo e a crescer. E aí, todo membro da comunidade precisa ter o comprometimento, né, para estar ali, tá levando a sério, né, os eventos daquela comunidade, daquele grupo. E o último ponto, que é a empatia. É exatamente esse último ponto que vai fazer com que, se bem tratado, a comunidade não seja uma bolha de iguais, né, de uma ideia única. Porque quando você presta atenção, de fato, para o mundo, para o momento que a gente está vivendo, e a gente ouve tanto falar de diversidade e inclusão, né, e muitas vezes parece que é só ação de marketing, mas não é. No fundo, o mundo é a sociedade que a gente está inserido, ela é composta por pessoas iguais e diferentes da gente. No fundo, tem aqueles grupos privilegiados, tem os grupos vulneráveis, e quando você faz uma comunidade querendo ser o mais democrática possível e não se tornar uma bolha, é importante você olhar, então, para aqueles outros grupos que são diferentes de vocês, e nesse ponto de empatia, você abrir a sua comunidade para estar recebendo novos membros, falando e reforçando os conceitos de diferenças de gênero, né, de raça, de crenças, enfim, para que você atraia novos membros que vão oxigenar a sua comunidade e não deixar que ela se torne uma bolha. Então, a questão da diversidade e inclusão é importante ser tratada no ponto empatia desse método PLACE, que eu falo no livro, para que você atraia, que a comunidade continue crescendo e atraindo membros diferentes, né, e não só iguais, para que a gente crie uma bolha realmente. Me ajuda a entender como funciona o método PLACE, que trata sobre a construção de comunidades. Perfeito. É importante notar que esse método, como você bem introduziu, ele se trata não só para o indivíduo, para o profissional, mas também para o mundo corporativo. As grandes empresas, e eu vou começar pelas grandes empresas, Milton, depois eu vou voltar aqui no indivíduo. As grandes empresas, que hoje são as mais valiosas do mundo, né, entre elas a própria Apple, a Microsoft, Google e outras mais, elas já perceberam há muito tempo que não dá para trabalhar somente com o seu grupo de colaboradores, de funcionários, mas sim que ela precisa estar conectada, de fato, com o ecossistema, com a comunidade ao seu redor. E como que elas fazem isso? Estando sempre abertas a gerar um conteúdo inclusivo, né? Falam a todo momento de diversidade e inclusão, porque se elas não falarem, não vai ser a pequenininha da esquina que vai estar falando. Então, elas têm que puxar essa grande bandeira, de fato. E essas empresas, então, criaram meios de conectar com o seu público, com os seus clientes, tornar clientes como fãs, né, das suas grandes empresas, gerando muito conhecimento, difundindo muita informação gratuita, né, porque sabendo que fazendo isso, elas estão criando comunidades que discutem seus conteúdos, seus produtos, soluções. Então, as empresas que conseguem conectar com o seu público, criando comunidades ao seu redor, elas se valorizam muito ao redor do tempo e ganham muito, muito, muita atuação e engajamento gratuito, porque pessoas vestem a camisa. Nós vamos seguir falando sobre o método PLACE, sobre trabalhar com comunidades e como tudo isso nos ajuda a nos desenvolver na carreira. A entrevista com o Glauter Januzzi você encontra também no podcast do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo, com Milton Jung. Repórter CBN. Sábado, 8 de maio de 2021. Mais de 29 milhões de pessoas acima de 18 anos de idade sofreram algum tipo de agressão psicológica, física ou sexual no período de um ano. A informação está na Pesquisa Nacional de Saúde. O índice equivale a 18% da população do Brasil nesta faixa etária. O levantamento indica que a maior parte dos autores desses três tipos de violência são pessoas conhecidas das vítimas. Quase 9% das mulheres com 18 anos ou mais já sofreram violência sexual em algum momento da vida. A pesquisa foi realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde em todo o país, entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020. O Tribunal de Julgamento absolveu o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, por crime de responsabilidade na compra de respiradores durante a pandemia. O político do PSL era suspeito de gastar R$33 milhões na aquisição dos equipamentos e estava afastado do cargo desde 30 de março. Desde então, Santa Catarina era governada pela vice, Daniela Rainer. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina contra o coronavírus da farmacêutica chinesa Sinopharm. Este é o quinto imunizante a ser incluído na lista da entidade desde o começo da pandemia. A aprovação abre caminho para que a vacina da Sinopharm possa ser distribuída pelo consórcio COVAX Facility. No horário de Brasília, 8h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Voltamos em 30 segundos. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Mundo Corporativo, com Milton Jung. Mundo Corporativo recebe Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft para América Latina. O Glauter também é empreendedor social e autor do livro Poder do People Chan, como comunidades podem tornar empresas e profissionais mais valiosos. Glauter, você falou de grandes empresas que procuram as comunidades. O que são essas comunidades? Como você as caracteriza? São pessoas que se organizam de maneira individual, sem crachá no peito, né, sem estar com uma empresa por trás, para colaborarem entre si, para trocarem conhecimento. Tá? Então, o conceito de comunidade, quando a gente analisa, quando eu falo olhar comunidades, é, por exemplo, a Microsoft lança um novo produto. E aí, rapidamente, a gente já começa a ver que tem pessoas que se unem para discutir, né, tecnologia, discutir aqueles conceitos, ensinar umas para as outras, e você começa a criar, então, um grupo, né, de indivíduos aí que, entre si, colaboram. E sempre destaca assim, uma liderança, alguém que é a pessoa que está gerando mais conteúdo, que está gerando um conhecimento e passando para as outras. E essas pessoas são identificadas pela gente e a gente os premia, tornando, né, para a Microsoft profissionais mais valiosos. Então, esse grupo de pessoas que são premiados, são reconhecidos pela gente, eles passam a fazer parte de uma comunidade nossa mais próxima, como eu dei o exemplo aqui da América Latina hoje, 253. E quando eu falo que eles trabalham comigo ou com a Microsoft, é porque eles não são obrigados a nada. A gente só criou um prêmio e entregamos para ele esse reconhecimento, né, em diversas categorias que a gente estabeleceu no prêmio. Eles não têm nenhuma contrapartida esperada. O que acontece é, quando a gente vai fazer um grande evento, por exemplo, como fizemos algumas semanas, um evento mundial da Microsoft, e eu preciso de palestrantes, por exemplo, de alguns temas, eu convido, né, essa comunidade de MVPs, né, da Microsoft, por exemplo. E sempre tem muitos querendo participar, de forma genuína, de forma gratuita. E o mais legal de ver, Milton, é que esses profissionais, eles se valorizam e se tornam mais valiosos, de fato, quando muitos deles, pegando o mundo aí antes da pandemia, né, o mundo normal que a gente vivia, pagavam do bolso uma passagem para sair de, por exemplo, um MVP que mora lá em Santo Ângelo, no interior do seu Rio Grande do Sul, paga do bolso a passagem para poder participar de um evento em São Paulo para palestrar sem ganhar nada com isso, simplesmente estar naquele evento grande que a gente está organizando, por exemplo, em São Paulo, e volta para casa com um senso de realização muito grande, de ter vindo e dar uma palestra. E ao mesmo tempo, esse investimento que ele faz, né, no custo de passagem e tudo mais, e para estar ali, o tempo para estar ali, ele acaba sendo retribuído ou retornado para quem faz isso no mundo de oportunidades que se abre pelo fato dele estar sendo parte daquela comunidade, dele ter a visibilidade de um palestrante de um grande evento. O que eu queria aqui era chamar a atenção da nossa comunidade de ouvintes, que está participando também aqui dessa nossa conversa, a Elaine, o Sérgio Roberto, o Carlos Alberto, o José Carlos, a Mariana, o Mareu, e tenho também aqui um dos nossos sempre presentes ouvintes, que pelo visto não é só ouvinte não, é leitor também do Glauter, porque ele faz uma pergunta que tem tudo a ver com o livro O Poder do People Chan. Ele pergunta o seguinte: Glauter, diferencia um profissional pobre de um profissional rico? Excelente, temos um capítulo, né, profissional pobre e profissional rico. O profissional pobre, ele pensa muito no próprio umbigo, ele está sozinho ali, ele ainda vive num mundo de ilha, né, isolada do mundo, e nesse sentido, ele sai de casa, vai para o trabalho, né, ou agora só entra no home office e trabalha, tem os seus amigos particulares, tem a sua vida, cria, consegue até gerar o seu patrimônio, mas está muito focado no, na própria persona, no ego, né? E acaba criando um egossistema e não um ecossistema. E deixa de cultivar as relações verdadeiras aí com pessoas que poderiam levá-lo mais longe, né? Ou levá-la mais longe. E o profissional rico, pelo contrário, ele é uma pessoa que está sempre conectada com as outras, não é uma ilha, é uma ponte, né, entre outras pessoas, consegue perceber que o nosso ativo mais valioso realmente são as nossas conexões, e nesse sentido o profissional rico, ele sabe dar valor ao tempo e às pessoas com as quais se conectam. Tem uma frase bacana do empreendedor americano Jim Rohn, que ele fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. O profissional rico sabe escolher quem são essas 5 pessoas que estão, né, compartilhando mais o nosso tempo ali, e sabe identificar se elas estão aumentando a nossa média ou puxando para baixo, tal qual os dementadores lá da série Harry Potter, que às vezes nos sugam a nossa energia e trazem a gente para baixo. Quero aproveitar aqui, porque você falou sobre essa questão da comunidade, nós chegamos a passar aqui sobre o momento que nós estamos vivendo, e eu quero aproveitar aqui para perguntar o seguinte: nesse modelo que nós estamos hoje, com parte das empresas, com seus trabalhadores à distância, de forma remota, em home office, é mais difícil criar esta comunidade? Eu acho que não, Milton, na verdade, assim, acho que sim, tem um obstáculo aí que é a gente sente falta de abraço, né, de estar junto, né, e compartilhando o mesmo ambiente físico. Então, tem um obstáculo sim, mas muitas empresas que antes da pandemia, ou mesmo agora que estão convivendo ali, o seu funcionário está sentado na mesa ao lado do seu gerente ou do seu chefe, não quer dizer que ele está realmente conectado com a empresa, com aquele senso de pertencimento, de senso de propósito. Então, as empresas que hoje têm essa questão do trabalho remoto e que estão contratando pessoas de diversas partes, e isso talvez é o único ponto positivo dessa pandemia toda, a gente dá oportunidade para pessoas que estão em qualquer parte trabalhar com uma empresa que esteja em São Paulo, ou no Rio, né, ou em qualquer outra cidade menor, é a questão de você, para ter essas pessoas conectadas, engajadas, com amor, com paixão, fazendo o seu trabalho bem, é incluí-las, né, tê-las de fato com o senso de propósito pelo que elas estão fazendo, é aproveitar bem o tempo delas, é oferecer flexibilidade para essas pessoas, para que elas possam desempenhar o que elas têm de melhor no momento do dia que elas têm de melhor, né? Então, é definir muito bem o momento de uma reunião para colocar todo mundo junto, é respeitar se alguém tem uma câmera fechada, porque não é toda casa que está preparada para ser home office, né? A gente sabe disso, tanto para as aulas online quanto para as empresas. Então, é importante ter essa coordenação do senso de propósito. Eu falo muito da questão do propósito como o ponto inicial, o ponto de partida. E como eu falei, na atitude, só para dar esse parênteses, a gente tinha um grande propósito de conectar o mundo acadêmico com o mundo profissional. Ano passado, antes da pandemia, a gente trazia profissionais para dentro das escolas públicas, né, aqui da região sul-fluminense, aqui de Volta Redonda, onde eu vivo, voltei a viver. E aí, ano passado, tivemos que transformar a atitude para esse modelo aqui, usando uma ferramenta de videoconferência para conectar não mais escolas com empresas, mas sim indivíduos. Um mentorado com um mentor que possa ajudá-lo na jornada dele até o sucesso. Daqui a pouco você ouve a última parte dessa entrevista com o Glauter Januzzi. A conversa completa e alguns dos destaques deste bate-papo estão publicados no meu blog, miltonjung.com.br. Intervalo, já voltamos. Jornal da CBN. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva. Qual é a diferença de uma empresa familiar e de um grande grupo onde há vários donos? A gente é muito focado. E essa é uma grande vantagem da empresa que tem dono, da empresa que tem um líder. Porque você pega as grandes corporations, quando elas erram, ninguém assume o erro. A gente não, a gente erra, mas imediatamente corrige o erro. No novo episódio do CBN Professional, eu, Juliana Prado e Adriana Salles, conversamos com Rubens Umeto, fundador e sócio-controlador do Grupo Cosan. Ele falou sobre carreira e como fazer uma gestão em uma empresa que é controlada pela família. Todos esses aprendizados você ouve lá no podcast CBN Professional, que é uma parceria da CBN com a HSM e está disponível em todas as plataformas de áudio, no site e no aplicativo da CBN. CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast. E eu lembro a você que a data final para a entrega do Imposto de Renda Pessoa Física é no dia 31 de maio, no final deste mês. A data foi prorrogada, normalmente acaba em abril, mas por causa da pandemia foi prorrogada. A gente lembra também que o presidente Jair Bolsonaro vetou aquele projeto que postergava ainda mais o período da declaração para 31 de julho. Então, continua valendo, prazo final 31 de maio. Se você tem dúvidas sobre o Imposto de Renda, mande para o Milton Jung, milton@cbn.com.br, porque na segunda-feira ele e a Cássia Godoy vão conversar às 7h30 da manhã com o Antônio Gil, que é sócio de impostos da UI, para tirar as suas dúvidas sobre o Imposto de Renda. É só mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida para o e-mail do Milton, milton@cbn.com.br. Segunda-feira, 7h30 da manhã. Mundo Corporativo, com Milton Jung. O Mundo Corporativo está recebendo Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft para a América Latina e autor do livro O Poder do People Chain, como comunidades podem tornar empresas e profissionais mais valiosos. O Bruno Teixeira, que é nosso produtor, com base no que você disse agora há pouco, Glauter, pergunta se é possível fazer essa escalada sem que pessoas desse grupo estejam também em cargos de gestão. Com certeza. Desde o momento que você inicia o seu estágio, por exemplo, numa empresa, né, ou estão tentando, numa comunidade, se ajudar para que chegar num determinado patamar, é importante a gente olhar para o lado e perceber quais são as pessoas que a gente pode ajudar, que, igual a gente, por exemplo, podem pertencer a uma raça que é discriminada, podem pertencer a um gênero que que tem mais barreiras, né? Então, assim, se ajudar. Quantas vezes a gente não ouve, de repente, uma expressão de uma mulher dizendo: ah, eu prefiro trabalhar com homens. Quando uma mulher diz isso, ela não está, às vezes, sendo inclusiva para a categoria toda dela, inclusive para ela própria, né? Então, assim, não precisa estar num cargo de gestão ou de liderança para você se ajudar. É importante saber quais comunidades você pertence, quais bandeiras você carrega, e dependendo do contexto, isso pode mudar. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu estou aqui no Brasil, falando com Milton Jung, homem, branco, né, tinha uma série de privilégios na minha vida, que não era uma vida abastada, mas era classe média. Nunca tive um problema sério de comida ou de ter uma casa. Agora, quando eu saio daqui e vou participar de um fórum mundial da Microsoft, global, onde eu tenho pessoas do mundo inteiro, lá eu não sou o homem branco de classe privilegiada, eu sou o latino-americano. E aí, a minha palavra, ela tem que ser muito mais, muito melhor embasada, o fato, do que a palavra de um inglês, de um alemão, de um americano, entende? A gente é caracterizado como latino-americano. E aí você passa a fazer parte de um grupo vulnerável que, em outro contexto, você não era. Então, a gente tem várias perspectivas que isso pode mudar. E quando eu estou lá, por exemplo, nesse Fórum Mundial, eu não tenho nenhum privilégio, nenhuma classe. E aí, quando eu encontro outros brasileiros que estão lá comigo também, outros latino-americanos, colombianos, peruanos, argentinos, a gente é bacana a gente se unir, porque quando a gente se une, a gente se torna mais forte. Glauter, a gente está chegando no final do mundo corporativo, então eu queria aproveitar esse espaço para que você trouxesse aí uma mensagem que você considere importante dentro desse tema que nós estamos trabalhando, sobre as quais a gente não tenha conversado ainda ao longo desta meia hora de bate-papo. Primeiro, reforçando que o ser humano tem a vocação para o coletivo, né? A gente não tem vocação para ficar isolado. Os gregos lá, eu sou um fã da história da Grécia Antiga, já definiam o termo idiota como aquelas pessoas que não cultuavam o bem comum, que só queriam o seu bem privado. Então a gente não quer uma comunidade, uma sociedade de idiotas, a gente quer uma sociedade de pessoas que realmente prezam pelo coletivo, pelo bem comum, pelo nosso bem maior. E nesse sentido, é importante, de fato, a gente perceber quais são as grandes causas que a gente está abraçando, ou a grande causa que a gente está abraçando. Porque se o momento, a gente está vivendo um ano, né, de uma pandemia que ninguém imaginava viver em 2020, 2021. E o que é o mais importante nesse momento do que a vida, do que a nossa comunidade, do que as pessoas, do que tentar ajudar quem está passando fome, ajudar quem está com mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho? Não pode ter nada mais importante do que isso, senão a gente vai virar olhar um idiota, né, na definição dos gregos, de olhar só para o próprio umbigo. E nesse sentido, quando eu falo de people change, quando eu falo de definir o seu propósito, ou de entrar numa comunidade que te agregue o senso de realização, o senso de propósito, né, de você estabelecer essa liderança, de você ter a atitude, e aí é legal chamar a atenção, eu tenho um amigo líder religioso, que está muito envolvido nesses temas, eu não vou entrar aqui em religião, mas ele fala que muitos cristãos erram a identificação do momento. Tem a hora de você agir e tem a hora de você orar. E aí tem muita gente que na hora de orar estão tentando agir e na hora de agir estão tentando orar. Então, assim, é importante demais a gente ter essa atitude, né, de perceber o que está rolando, perceber o que é o mais importante e coordenar as ações nesse sentido, com comprometimento, com muita empatia, porque a gente consegue. Então, o poder do people change, tudo que a gente está falando aqui, dessas conexões humanas, ela serve tanto para a sua vida pessoal quanto para a vida profissional também. Tá certo. Glauter, muito obrigado pela sua gentileza de mais uma vez ter estado conosco aqui, trazendo informações importantes e nos inspirando a pensar sobre como viver em comunidade. Muito obrigado e até uma nova chance aí, uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. E todo mundo que quiser continuar conectado comigo, Instagram, @glauterj, estamos sempre aí para a gente poder trocar ideias. Perfeito. Glauter Januzzi, diretor de comunidades da Microsoft para a América Latina, empreendedor social, autor deste livro aqui, O Poder do People Change, livro esse publicado pela Alta Books, conversou com você no mundo corporativo. Colaboraram com este programa Juliana Prado, Bruno Teixeira, Matheus Meirelles e a Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo. Com Milton Jung. Intervalo, voltamos em instantes. Jornal da CBN. A InfraCommerce acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação em alguns dos principais países da América Latina, a InfraCommerce é especialista em soluções digitais para e-commerce. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. Você me conhece há muito tempo. Sou filha da ciência. Existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr. Fui eu quem afastou o pavor da meningite. Eu ajudo a livrar seus filhos do sarampo, da cachumba. Não dê ouvidos a quem tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva. Oito horas e 51 minutos agora, eu gostaria de fazer um convite para você que está nos acompanhando para participar, para acompanhar uma homenagem a Ismael Ivo. O bailarino, coreógrafo paulistano Ismael Ivo morreu no dia 8 de abril, aos 66 anos, depois de ser diagnosticado com Covid-19.

O ministro do STF, Edson Fachin, disse que há indícios de execução arbitrária na operação policial que deixou 28 mortos no Rio de Janeiro e que os fatos parecem graves. A declaração foi uma resposta à petição protocolada na corte por um órgão de assessoria jurídica ligado ao FRJ, que aponta que a ação teria descumprido a ordem do STF sobre o tema. Em junho do ano passado, Fachin decidiu restringir as operações nas favelas do Rio durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que um decreto contra as medidas restritivas que ele estuda publicar já está pronto, mas não confirmou se o documento será editado. Ele comentou que isso pode ocorrer, se isso ocorrer, na verdade, todos cumprirão. Em discurso na cidade de Porto Velho, Bolsonaro disse que os brasileiros preferem morrer lutando a ficar em casa, em crítica às ações restritivas durante a pandemia. Até agora, mais de 417 mil pessoas já morreram no país em decorrência do coronavírus. A deputada federal Maria Rosas, de 55 anos, saiu da UTI de um hospital na Zona Sul de São Paulo depois de apresentar melhora no quadro de coronavírus. Ela foi hospitalizada em 19 de abril e precisou ser intubada 4 dias depois. Maria Rosas, que é do Republicanos, já havia defendido a liberação das atividades presenciais em igrejas e templos em meio à pandemia da Covid-19. 4 ex-policiais da cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, foram denunciados por violar os direitos civis de George Floyd, homem negro que foi assassinado durante uma abordagem no ano passado. A decisão ocorre semanas depois de o agente Derek Chauvin, que aparece em imagens com o joelho no pescoço da vítima, ser considerado culpado em 3 acusações. No horário de Brasília, 9:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em meia hora. Apresentação, Fernando Andrade. No Mundo em Meia Hora de hoje, falaremos sobre Joe Biden, que anunciou o apoio à quebra de patentes para vacinas contra a Covid-19, a convulsão social na Colômbia, Israel e mais uma tentativa de coalizão para governar o país, a situação política de El Salvador e como é que fica a diplomacia no Oriente Médio sem os Estados Unidos. Comigo, direto de Nova York, Guga Chakra. Guga, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ariel. Já peço desculpa aos ouvintes que eu estou na rua hoje caminhando aqui em Nova York, na Sexta Avenida, que eu fui comprar o presente do Dia das Mães da minha mulher, lá na loja do MoMA, do museu. Mas daqui a pouco já passo o barulho. Então tá bom. Ariel Palacio, diretamente da Argentina. Oi, Ariel. Bem-vindo. Bom dia a todos, tudo bem? Como vão todos? A loja do MoMA tem coisas fantásticas. O museu é fantástico, mas a lojinha, não sei agora, mas anos atrás, tinha coisas fenomenais ali para a gente ver também. Não, continua fantástica, Ariel. Guga, vamos lá. O presidente Joe Biden anunciou que vai apoiar a quebra de patente para a vacina contra a Covid-19. Se une a uma intenção que é da Índia, também da África do Sul, na Organização Mundial do Comércio. E o Brasil, surpreendentemente, rema contra essa maré. Está em outro patamar, não apoia esse tipo de quebra de patente. Queria que você explicasse esse imbróglio, Guga. Olha, Fernando, tem essa divisão, sempre teve. Em geral, o Brasil ficava com o mundo emergente do lado da Índia e da África do Sul e de outros países emergentes a favor da quebra de patentes de medicamentos. O caso mais clássico, claro, são os medicamentos para o combate à AIDS, né? Que o Brasil esteve na vanguarda da quebra de patentes. Ministro José Serra, que viabilizou. Era José Serra, o ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso. O que acontece? E os Estados Unidos sempre do lado oposto, sempre defendendo o lado da indústria farmacêutica, com o argumento de que se você quebra a patente, você retira o incentivo dos fabricantes para inovarem e desenvolverem novos medicamentos. O outro lado é que você precisa desses medicamentos urgentes para tratar as pessoas, no caso da vacina, né, para prevenir uma doença. O que aconteceu é o seguinte: mudaram de lado, né, os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, com o governo Joe Biden, passou a ser a favor da quebra das patentes, passou a defender nesse momento de pandemia. Já o Brasil, no governo Bolsonaro, talvez para agradar o então presidente Trump, passou a ser contrário à quebra das patentes. Então mudou de lado o Brasil e os Estados Unidos. Os argumentos, claro, da indústria farmacêutica são válidos, assim como os argumentos de quem defende a quebra das patentes. O que tem surgido no caso das vacinas é a defesa de algumas alternativas intermediárias, como por exemplo, os Estados Unidos, Fernando, tem vacina sobrando. O próprio prefeito Bill de Blasio quer até vacinar turistas. Falta vacina, tem aquelas 60 milhões da AstraZeneca e que estão aqui, que os Estados Unidos não vão usar essas vacinas da AstraZeneca. E continua aqui armazenado um monte de vacina. Então tem esse primeiro lado. O segundo lado é, em vez de quebrar patente, fazer o licenciamento, que já ocorre no próprio Brasil. A Coronavac licenciou o Butantan para fabricar a Coronavac, assim como a AstraZeneca com a Fiocruz. É uma alternativa intermediária, porque a quebra de patentes também, ainda que seja quebrada, vai demorar. Ainda mais que tem que transferir todo o know-how. Sim, depende de consenso na OMC, isso nunca é fácil. Primeiro, e não tem, a Alemanha já se posicionou contra. Também, e a Alemanha é onde está a BioNTech, né, que junto com a que fabrica, que desenvolveu, né, a vacina, que a gente fala mais Pfizer, mas na verdade é BioNTech, é Pfizer-BioNTech. Uhum. E tudo isso tem esse lado. Agora, também tem que lembrar que essas indústrias, especialmente a Moderna, por exemplo, recebeu enormes investimentos do setor público para desenvolver essas vacinas. E não é só a Moderna, outras fabricantes também. Então, existem esses dois lados nesse debate. É um debate interessante, mas eu acho que para resolver no curto prazo, era os países mais envolvidos, especialmente o caso dos Estados Unidos, pararem de armazenar vacina e passar a transferir, né, essas vacinas para quem precisa com urgência, o caso do próprio Brasil e da Índia, entre outros países um pouco menores. Vamos agora falar sobre Colômbia, protestos. Há mais de uma semana, registro de mortos. Tudo começou com uma manifestação contra uma reforma tributária. Que proposta era essa, Ariel? Pois é, uma reforma tributária, porque o governo colombiano está com um grave déficit fiscal, causado basicamente por todos os problemas econômicos decorrentes da pandemia. O governo arrecadou muito menos, porque as pessoas lucraram muito menos, logo os impostos foram muito menores e também por todos os custos da pandemia em si. Por outro lado, também é preciso destacar que o governo não fez cortes em setores que se gasta muito, como a área militar. Na Colômbia, gasta muito na área militar, não é? Um dos principais exércitos da América do Sul. Então, além do chileno, não é? Existem outros exércitos que são grandes, mas que gastam, são exércitos grandes como o venezuelano, mas com outro tipo de gastos. Enfim, o fato é que muito gasto nessa área, as pessoas ficaram muito irritadas, porque do total dessa reforma tributária, 75% ia para o contribuinte e apenas 25% ficava em cima das empresas. Então, isso gerou muita irritação. Também houve uma proposta de reforma do sistema de saúde, que descentralizava o sistema hospitalar. Essa era a intenção. Por um lado, em algumas províncias colombianas, talvez o sistema hospitalar poderia melhorar, nas províncias mais ricas, mas na maioria, que estão muito empobrecidas, o sistema hospitalar, por ter que ser administrado e custeado pelas províncias, ficaria tremendamente pior. Isso tudo num cenário de pandemia, onde as UTIs estão ocupadas para mais de 90% na maior parte das grandes cidades, e casos como Medellín, 99%. Então, tudo isso, além de um monte de problemas que os diversos governos colombianos nas últimas décadas foram empurrando com a barriga, tudo isso acabou explodindo, a gota d'água foi a reforma. Mas, enfim, existem várias reivindicações, como a violência policial, matanças de indígenas, enfim. Bom, o cenário é o seguinte, governo e setores dos manifestantes estão tendo conversas para ver se podem estabelecer um diálogo na semana que vem em um lugar ainda indefinido. A reforma já foi tirada da pauta, Ariel? Não tem mais essa reforma? Já foi tirada, a reforma já foi tirada da pauta? Sim, os representantes dos manifestantes afirmam que só sentam para dialogar com as autoridades se estas reconhecerem os abusos policiais, mortos, feridos, abusados sexuais, e também querem ver se o governo, porque o próprio governo disse que, embora tivesse removido a reforma tributária do jeito que era, eles querem, o governo quer fazer alguma espécie de reforma tributária que, segundo disse o presidente Iván Duque, seja feita por consenso. Então, ainda paira a sombra de alguma espécie de reforma. E tudo isso acontece também dentro de um contexto no qual, no ano que vem, a Colômbia terá eleições presidenciais. Então, é todo um coquetel muito complexo de violações graves aos direitos humanos, de pobreza, de pandemia e de tensão social elevada e desse impasse sem saber o que pode acontecer, porque, por um lado, o governo acena com diálogo, mas, por outro, intensifica a repressão e as ameaças de instaurar o estado de comoção nacional, que seria, não é quase como um estado de sítio, mas é bastante parecido, com suspensão das liberdades individuais, restrições à imprensa, restrições à circulação de pessoas, enfim. Então, a situação é muito tensa e vamos ver como semana que vem a coisa fica no que concerne ao diálogo. Tá, agora, Guga, na quarta-feira passada venceu o prazo que Israel deu para Benjamin Netanyahu formar uma nova coalizão. E agora isso abre espaço para a oposição tentar formar essa coalizão? Exatamente, Fernando. Agora cabe aos opositores tentarem formar um governo. O presidente Rivlin, que é o presidente de Israel, determinou. Porque primeiro o Netanyahu foi quem teve mais cadeiras, na verdade não ele, o Likud, que é o partido do Netanyahu, teve 30 das 120 cadeiras no Knesset, que é o parlamento de Israel. Então ele teve a prioridade para tentar formar um novo governo israelense. Ele fracassou nessa tentativa, ele não conseguiu reunir os 61 deputados necessários para a formação de uma coalizão de governo. Ele juntou uma série de partidos de extrema direita em Israel, a maior parte deles de extrema direita religiosa, mas faltavam algumas cadeiras. Ele tentou levar junto um partido árabe religioso, um partido islamita, que é uma novidade. Geral, os partidos árabes em Israel são arabistas, né, de um viés mais de esquerda, mas esse é um partido mais conservador, religioso, islamita. Mas daí os integrantes da coalizão, os outros da extrema-direita religiosa israelense, não aceitaram, porque não queriam ter um partido árabe dentro da coalizão de governo. Então ele fracassou. Agora o presidente de Israel pediu para o segundo colocado, Yair Lapid, formar uma coalizão de governo. Ele teve 17 cadeiras, ele não tem muita força, poder de barganha para negociar, mas juntaria todos os partidos que são contrários ao Netanyahu, mais esse islamita também, para formar o governo. O problema é que vai nessa coalizão teria desde partidos da direita, extrema direita israelense, alguns nacionalistas, outros religiosos, como também partidos centristas. O Yair Lapid é um centrista, ele é muito parecido com o Macron, vamos colocar assim, né? É aquela mesma linha do Macron, e partidos mais à esquerda, como o Partido Trabalhista, que é o partido tradicional da centro-esquerda israelense, e o Meretz da esquerda, além dos partidos árabes israelenses. Não vai ser uma tarefa fácil, Fernando, vai ser bem complicado para formar essa coalizão. Se ele não conseguir formar o Yair Lapid, o Netanyahu segue interinamente até uma quinta eleição, que seria convocada ainda nesse ano. Se formar, aí talvez seja o fim do Netanyahu, visto como o político mais hábil